for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess that therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, seu momento de diversão e entretenimento semanal, né? Mais uma semana que estaremos aqui para acabar com as séries que vocês gostam e falar mal das séries que vocês também não gostam. E das séries que vocês não viram, né? Porque sempre todo mundo fala que a gente assiste as séries que ninguém vai assistir. Sim. Estamos aqui fazendo um serviço de utilidade pública, né? Estamos aqui representando a população brasileira que não quer perder tempo com série ruim, né? Aí então a gente perde. E junto comigo aqui, um elenco de altíssimo gap e elegância, começando com ele, Taylor Rocha. Vamos cantar, vamos brincar. Alegria pra valer. O documentário da Xuxa, vamos assistir. Amor! É isso. Que momento, viveu o Brasil, gente. Aí você pergunta, eu assisti? Não assisti, mas ouvi dizer, não deu tempo, jovem. Eu assisti o do Balão Mágico e não assisti o da Xuxa ainda. Super. É, mas tá na cronologia certa, né? Porque é, exatamente, eu ouvi dizer isso. Veio antes da Xuxa, né? Exato. E por último, mas não menos importante, ele que está lançando seu conto novo, ó. Léo Oliveira. Atencione, bolsa de atrite, atencione, pickpockets. Eu tô vivendo por isso, né? É, gente. A minha vida é só isso, né? Até o universo digital ser tomado pela guerra Barbenheimer, né? Eu só tava vivendo por atencione, pickpockets. Só por isso que eu tava vivendo. Né? Ai, gente, eu fico pensando que o Brasil é um lugar muito diferenciado mesmo, né? Porque o povo ouve, vê o ladrão correndo e fica assim, ó, apaisando. Se fosse o Brasil, já tinham dado um montinho na pessoa. É, mas hoje em dia a gente não pode nem gostar do meme, né? Porque já vieram falar assim, não, porque essa mulher é uma direitista italiana. Meu Deus, foda-se, não moro na Itália. Vou eu lutar contra a direita de longe, né, gente, nos meus memes. Né? Estamos conseguindo daqui? Mal aqui. Não, e tipo assim, ela tá conseguindo uma mega visibilidade com esse meme, tá? Você jura que alguém que não ia votar nessa mulher, que não é de direita, vai votar só porque ela tá fazendo meme? Exato. E ela só deve ter virado meme no Brasil, se bobear, né? Exatamente. Nenhum italiano vai achar graça disso, gente. Vai falar, meu Deus, que merda. Ai, gente, céu. Essa é a semana de Barbie e Oppenheimer aí, né? A semana que mobilizou o Brasil, o mundo, né? Ou você tá do lado de Barbie, ou você tá do lado de... Ou você tá do lado de Oppenheimer, né? Você não pode gostar dos dois filmes, é proibido, né? É proibido. Se você gostar dos dois filmes, amigo, esquece. Você vai ser assassinado, porque não pode. Eu tô vendo aqui, né, gente? E Sá, você deu a mesma nota por dois, né? Então... Exato, porque eu gostei dos dois, né? No assim, se você tivesse assim, tem que... Qual filme você vai rever? Provavelmente eu vou rever o Barbie, né? É porque demora Oppenheimer. Menos, né? Exato, são 3 horas de filme, né, viado? 3 horas de filme, Oppenheimer. Não tem necessidade nenhuma disso, uma palhaçada. Por isso que Barbie ligou pra Oppenheimer. Né, pra dar a dica pra ele. Você vai mesmo estrear no mesmo dia que eu, com 3 horas de duração. Mas o pior, menino, é que deu certo, né? Porque, a verdade, se não tivesse tido toda essa campanha, provavelmente o Oppenheimer ia se passar ali meio que despercebido, né? Uhum. Mas como a galera engajou, ele vai ter uma audiência maior ainda por causa dessa competição, assim. Então, sim. Eu achei que foi bom pra Oppenheimer, né, essa questão. Mas você diria que Barbie e Oppenheimer podem ser vistos em casa se você não tiver um sistema de som poderoso? Assim, né? Enquanto pessoa que assistiu os dois, Barbie dá pra ver de buenas. O Oppenheimer também dá pra você ver, mas vai perder um pouquinho do trabalho de som. Isso é uma realidade, não tem como dizer que não. Porque todo filme de guerra, filme com explosão, é muito melhor você fica com um som sinistro, né? Às vezes você tem um home theater em casa. Se tiver um home theater em casa, também vai ser foda. Se tiver um bom fone, né? É, tiver um bom fone também. Só que aí o Nola vai ficar triste se você assistir o telefone no seu filho Aí o povo vai nem dormir. O povo já tava zoando, né? Porque Nolan disse que tava com um rolo de filme que pesava não sei quanto. É um rolão, viado. Meu aí, Deus. Aí o povo disse assim, ah, que pena que vou baixar em 400 e tantos P no RBG. Não, é um rolão pesadíssimo. Já que e aí, você conseguiu assistir Barbie sem precisar assistir o filme da Barbie? Sim, sem ter que assistir coisas, o documentário dos brinquedos. Da Netflix, sim. Exatamente. Deu pra entender, né? De buenas. Né? Maravilhoso, tudo não pra fazer... Mas isso. Você já viu Lady Bird? É, já vi Lady Bird, exato. Senti falta de Chalamet, né, menino? Filho. A Greta Gerwig disse que ia ter, né? Chalamezinho, né? Gente, mas Chalamet ia ser o... Ah, provavelmente ia ser o Alan, né? Tá. E tem o Alan. Ia ser o Ken Anorexico. Ai, se você estiver ouvindo esse programa, e se por acaso tiver saído um outro programa onde eu falo de Barbie de Oppenheimer, né? Aí teve. Se não teve, não teve. Semana que vem a gente vai falar de Barbie, né? Oppenheimer. Também podemos falar também que ele vai ter assistido, então. Gente, agora é assim. É se por acaso eu sair em algum podcast aí. É, não, porque assim, no meu coração, eu vou gravar um programinha falando brevemente sobre os três filmes, né? Tá, entendi. Mas, se não der, é que eu ia falar de Missão Impossível também, né? Parte 1. Achei que você ia falar de Lady Bird. Não, Francis Ha, né? Isso. Barbie Ha. Mas aí eu não sei como vai estar minha disposição pra gravar, entendeu? Então, stay tuned. Mas, vamos começar então aqui nosso bloco de notícias e amenidades, né? Que segue-se a greve. Então, as emissoras, por exemplo, estão lançando aí as programação, né, pra Fall Season, e todo mundo vai passar reality e reprise. É o que vai ter, reality e reprise. Mas a NBC deu uma pernada na galera, e a NBC, a NBC vai ter 4 séries pra exibir na Fall Season, viado. Sim, vai ter 4 séries, porque 2 já estão com as temporadas filmadas, né, são 2 séries nuevas, zero bala, né. Eu tô até procurando aqui o nome das séries pra poder dar nome aos boi, mas uma das série é com o menino, o moço lá que era o detetive de The Flash, né? Ele inclusive saiu de The Flash pra poder fazer essa série. E vai ter uma outra... O quê? Saiu de The Flash, mas The Flash acabou. Não, mas ele saiu antes de acabar, né, Nen? Tá cheio aqui, ó. Eles vão ter 4 séries, né, menino? Vai ter a The Irrational, que vai passar segunda-feira depois do The Voice, que é, obviamente, uma pessoa superdotada que ajuda a resolver casos. Normal, né? Só que aí eu pego o cara que é muito sagaz no entender o comportamento humano. Fight to me, né, gente? Fight to me. Tá. Bacana. E aí eles vão ter outra série na terça-feira também, depois do The Voice, que vai ser Found, que vai ser o Without a Trace da nova geração, né? Que é sobre pessoas desaparecidas, mas parece que o foco vai ser em pessoas de cor, tá? O foco das pessoas desaparecidas, tá? E vai ter Mark Paul Grosselar no elenco, tá, gente? É isso. E aí, gosto de Mark Paul, mas não vou ver isso. Aí, ó... O Irracional tem a temporada com 10 episódios, já tá pronto. Sucesso demais. O Found vai ter 13 episódios que também já estão prontos também. Sucesso, né? Além disso, a gente vai ter a segunda temporada de Quantum Leap, que, segundo a matéria, está com quase todos os episódios, todos os 13 episódios da segunda temporada prontos. Então, vai poder estrear tranquilo. E além disso, a gente também vai ter a segunda parte da temporada de Magnum P.I., né? Que já tinha sido gravada, né? Ela só ia estrear no ano que vem, mas aí a NBC trouxe pra cá, né? Trouxe agora pro final do ano. E corre na boca miúda que tem alguns episódios da terceira temporada de La Brea também pronto já, né? Mas La Brea eles não disseram se vai exibir ou não. Mas vamos ter aí 4 séries inéditas, 4 séries inéditas, 2 séries inéditas na Fall Season, tá? NBC aí sendo trailblazer no meio da crise. E mesmo assim não vai ter audiência, né? Ai, gente. Eu também, até quando não tem série, tem série, né? Ah, sim, só pra informar mesmo, sendo se tiver alguma expectativa, né? Exato, né, menino? Porque eles vão pensar o quê? Ah, ninguém vai ter nada pra ver nas outras redes, meu. Vão super ver Quantum Leap aqui, não vão. Não vão. Menino, saiu a primeira previsão da bilheteria de Besouro Azul no mercado americano, né? Primeira Eita. Previsão. Filme que estreia agora dia 11 de agosto, né? E a previsão, amigo, é uma previsão triste. Entre 12 e 17 milhões de dólares. Que isso, gente? É a previsão... A previsão do final de semana de estreia de Besouro Azul lá nos Estados Unidos. Não, até eu que tava pessimista com esse filme, acredito que vai ser mais do que essa previsão aí. Né, gente? Bruninha não merece isso não, gente. Eu torço muito pra que seja mais do que isso, né? Porque esse filme, ele custou um dinheirinho, mas não foi milhões, assim, muitos milhões, né? Ah, pelo menos um milhãozinho a mais aí vai ter. Ah, agora pelo menos se fizer 20, né? É, acho que The Flash fez o quê? 22? No primeiro final de semana de estreia, acho que, sei lá, somando tudo, deu, sei lá, 40 milhões, uma coisa assim. Ah, então o Besouro chega nos 30. Né? O que mais temos aqui, menino? Menino, Ryan Murphy publicou o primeiro teaser, né, de American Horror Story Delicate, né? Uhum. Mostrando aí suas protagonistas, né? Emma Hobbs, Cara Delevingne e Kim Kardashian, né? As três podem estar trabalhando porque não são atrizes, né? Então, não estão podendo... a greve, né? Meu Deus do céu, gente. Ai, ai, mostraram as três de peruca Chanel e pronto. Exatamente, gente. Essa temporada vai ser podre, eu garanto. Vai ser horrível. Olha, por esse primeiro teaser, promete. Que mais temos aqui? Menino, olha que loucura. Aquaman, o Reino Perdido, está passando pela sétima sessão de refilmagem. Meu gente, Deus, eu fiquei chocado com isso. Desiste disso, gente. Mas tá refilmando durante a greve? É, não sei se tá refilmando, se tá fazendo só digital, né? Pegaram o Momoa lá e reproduziram ele digitalmente, né? Fizeram fez o bonecão. Entendi. Recordings, né? Eu amo recordings. Mas a sétima, mano. Sétima. Menino, sétima. E o Aquaman tá nesse universo novo da DC? Não. Tá sim, que o Ezra Miller disse que ele é sempre o Momoa em todas as timelines. Ah, mas é que ele não tinha recebido o memorando ainda, James Gunn. Que só o Besouro Azul que tava. Mas vai que é um hit. Não, eu não duvido que seja um hit, porque o primeiro fez um bi, né? Pois é. E mas eu acredito que não vai ser, não. Eu não sei se vai ser um hit, mas eu acho que pode fazer um dinheiro legal, até porque ele estreia só em dezembro, né? Não tá nesse mês tumultuado, assim. Porque eu acho que se a galera soubesse que ia ter tanta greve, assim, e até as greves, o pessoal tinha dado umas passadas, assim, pra soltar os filmes agora, né? Uhum. Eu tô até na dúvida se, assim, os filmes vão estrear, porque, tipo, The Marvels, já tava promessa de flop, eles vão fazer sem divulgação das atrizes? Ah, fora a arte da caneta Bic? Eu acho que até novembro já deve ter acabado a greve. Acho que até novembro. Né? Não, e assim, vazaram... ouvi de fontes, né? Que vazou as duas versões do filme, né? Antes das refilmagens e depois das refilmagens. Eita! É. E aí, menino, eu fui lá ouvir o que era e achei... a mesma coisa. Achei as duas uma merda foda. De Marvels ou de Aquaman? De Marvels. Achei as duas versões uma merda foda. Inclusive vazaram as cenas pós-crédito, né? Mas, gente, já... É, amigo. Esse povo é ligeiro, gente. É, mas estavam dizendo que as Marvels iam continuar o plot de coisa, de Invasão Secreta? Gente, quem tá assistindo Invasão Secreta? Ninguém. Então, mas eu tô, mas assim, eu sei que mulher. Só eu. Então, assim, não entendi como é que vão levar esse plot pro cinema. Eu também não. Ninguém tá vendo a série. Não, até eu que sou puta paga da Marvel, não tô assistindo Invasão Secreta. Eu desisti no segundo episódio. Foi demais pra mim. Pois é. E como eu só vejo aí o pessoal dizer que tá horrível, que tá podre. Mas tu viu da história do filme pra saber se tem alguma relação com Invasão Secreta? Menino, vai ter o rolê da nave lá, do S.W.O.R.D., né? Inclusive, uma das cenas que tá na... quando coisa vazado, é que vão atacar a tal da nave, né? E eles vão ter resgatado um povo lá, um pueblo. E aí, sabe o que vai acontecer? Os gatinhos, tipo, aquele gatinho lá da Capitã Marvel, vai ter uma cena que os gatinhos vão engolir as pessoas pra poder salvar da nave. Amo! Tá? É sobre isso. Mas eu vi, recentemente, vários influenciadores aí dizendo que no episódio 5, Invasão Secreta ficou bastante ruim. E até então... Eu vi isso também. Aí eu fiquei, ué... No episódio 5, né, gente? Que loucura. É. Olha. É. Semana que vem, se Taylor tiver terminado de assistir, ele conta pra gente como acabou. Beleza. Né? Vou deixar. É, a gente... Conta pra gente se Sônia não fique me citando que eu estou de sunga, é escru. Ah, verdade. Ai, ai, gente. Tivemos aí, menino. Tá rolando San Diego Comic Con também, né? Tá tudo que momento, falando hein? Nisso. Que momento, hein, Brasil? Tá rolando. Já não ia ter ninguém por conta das cancelamentos, agora o povo de greve. Menino, o Kevin Smith foi lá, né, fazer um painel e ele falou assim: provavelmente eu sou a pessoa mais famosa que está na San Diego Comic Con. Amo. Ai, ai. Ou seja, aí, a CCXP realmente vai ser a Comic Con mais famosa do ano. Vai ser, sim. Exato. E aí já que vai ter acabado a greve, os artistas vão poder ter vindo, né? Vai ser uma loucura. Prime Video aproveitou aí que tá na CCXP, na San Diego Comic Con, né, menino? Ele lançou o pôster, né, de Gen V, o spin-off de The Boys, e também confirmou a data de estreia, né, 29 de setembro, né, com 3 episódios. E aí depois os episódios vão ser semanais aí até 3 de novembro. Todos animados aí pro grande hit, né? Uhum. Né? Que loucura. Saiu também, menino, aguardadíssimo, né? Line-up do Primavera Sound, que vai ser no mesmo fim de semana da CCXP esse ano, né? Inclusive, os hotéis em São Paulo estão um absurdo de caro já, né? Já estão aí R$2.000 as diárias, né? Então, stay tuned. E aí, confirmaram um grande line-up, né? Que vamos ter The Cure, The Killers, Pet Shop Boys, Beck, Grimes e não a Frimes. Né? Marisa Monte, Bad Religion, The Blessed Madonna, Cansei de Ser Sex, Carly Rae Jepsen, The Hives e Rosine Murphy, além de um montão de outros que vai participar desse elenco. E bacana, né? Bacana pra quem vai. Né? Que delícia. É, só coisa boa. Só coisa boa. Música boa, gente bonita, né? É. Exato. Quem ganhou a data de estreia também, menino, foi Jogos Mortais 10, né? Sol X. O filme estreia no dia 27 de outubro, né? Ele ia ser lançado aí pro Halloween. Só que eles estão achando esse material tão bom, tão incrível, que eles anteciparam a estreia em um mês. Então o filme estreia agora dia 29 de setembro, tá? É. E o filme vai se passar entre Jogos Mortais e Jogos Mortais 2. Olha que loucura. Vai se passar entre Jogos Mortais e Jogos Mortais 2. Entre filmes. Né? Entre filmes. Né? A diferença é que o Tobin Bell tinha 50 anos quando saiu Jogos Mortais em primeiro, e agora tem 40 e 75, né? Ah, mas ninguém vê a diferença, não é igual, né? Ah, não, claro que não. E também a gente teve o primeiro cartaz aí de O Exorcista O Devoto, né? The Exorcist Believer, né? Imagine Dragon, que vai ser, menino, a sequência dos filmes originais, né? Ai, meu Deus do céu. Gente. Vai ser a sequência do filme original, vai ter a Linda Blair. Davis, Facundo. Vai ter a Linda Blair de volta, né? Vai ter a Ellen Burstyn também, né? O mesmo elenco do primeiro filme vai estar aqui, só as velharia. E assim, uma coisa que vai trazer, assim, uma certa preocupação pra quem for assistir, é que o filme é dirigido pelo mesmo homem que estragou Halloween com esse reboot que teve agora, nos anos, né? O David Gordon Green é o diretor de Exorcista, o Devoto, né? E aí, ele vai estragar mais uma franquia de terror, né? Por quê? Não. Pra desespero dos fãs. É, pra desespero de Erika, que ama terror, né, menino? Eita. É foda. Que mais temos aqui? O novo filme do Lego, menino, vai ser uma mistura de live action e animação. Dessa vez. Não vai ser só os bonequinhos, não. Vai ser mescladinho, né? Vai ser mescladinho, vai ser uma delícia. Vai ser tipo Sonic? Tipo Sonic, exatamente. Pra quê, gente? Deixa tipo, só o Lego. Tipo Sonic. O que mais temos aqui? Vai ser tipo Sonic, só que em vez de atores humanos, vão ser Legos humanos. O co-CEO da Netflix, né, menino? Ted Sarandos, falou, né, menino? Deu uma entrevista aí, né? Ele falou que que os estúdios eram contrários a greves, assim. Eles ficaram muito chateados. Não acredito. Gente, surpresa. Achei que eles falaram. Apoiassem. Falou que a greve era uma coisa que eles não queriam. Que eles ficaram muito chateados, né? Ele falou que eles estão sempre na mesa, negociando com o roteirista, com o diretor, com os atores, entendeu? Mas ele entende a legalidade do movimento, né? Porque a família dele também era ligada a sindicatos, né? Mas ele tem esperança de que todos cheguem a um consenso pra evitar mais problemas no futuro, né? Então, chateado que ele ficou pra cara triste. mais aqui, menino. O John M. Chu, né? O diretor de Wicked, ele foi nas redes sociais aí esses dias dizer que, apesar da greve, as filmagens não vão... Essa greve não vai atrapalhar a data de estreia do filme, tá? Para as pessoas sossegar a priquita, que o filme vai continuar tecnicamente estreando em 27 de novembro de 2024, né? Vai dar tudo certo, para as pessoas não se desesperarem. Qual filme que eu não peguei o início? Wicked! Ah, tá. Wicked, né? The Wicked. Desafiando a gravidade. A desafiando a gravidade, exatamente. Tivemos, menino, o primeiro trailer aí, né? A segunda temporada de Roda do Tempo, né? A série de Taylor e Amanda. Porra! Vamos aí, o grande hit, né? Doido pra ver. A segunda temporada que estreia em 1º de setembro, né? Vem aí também, grande hit. Assim como, agora sim, oficialmente, Elite está renovada para a 8ª temporada, né? E diferente do que os carniceiros estavam especulando, não está programada para ser a última temporada. Tá? Ai, ai. E depois da volta, né, de menino Omar Ayuso, né? Esqueci o nome do personagem agora. Que Omar. Omar, né, menino? Ai, vamos ter a volta de Nádia, né, menino? Confirmadíssima aí, voltando pra 8ª temporada de Elite, né, menino? A família Xana reunida, né? Família Xana reunida, né? Sim. Mas é sempre bom a Xana que... junta, né, menino? Eu pensei que o menino ia voltar também, o namorado dela aqui. Dá tempo! Dá tempo. É que ele flopou lá na outra série, então. Exato. Ah, e a filmagem da 8ª temporada de Elite já começa agora em agosto, né, menino? Já começa agora. Se bem que ele tá fazendo uma série musical, não é? No Disney Plus. Ah, ele fez, que é lutador de boxe, né, menino? Isso, exatamente. Ele saiu do Disney Plus, a gente sabe, né? Que vão botar e tirar no mesmo dia. Ai, eu amo tanto. Ah, que tá aqui. Menino, a Netflix, né, desistiu de fazer o filme live action do He-Man, menino, né? Noah Centineo já tinha pulado fora, né? E agora eles falaram que depois de gastar 30 milhões de dólares, desistiram de fazer essa bomba. Tava tão promissor, gente. Não é? Eu acho que ia ser. Né? Ia ser a delícia. Era o filme do... Ai, gente, esqueci o ator que ia fazer ele. Kyle Allen. Noah Centineo. Isso, aí ele saiu e entrou o Kyle Allen no lugar. Ficou desempregado, bicho. Isso. Ó, tá aqui a notícia mesmo, gente. As Marvel servirá como continuação de Invasão Secreta. Fazer? Puta merda. Olha aí. Ou seja, só Taylor vai chegar preparado pra poder assistir, né? Ai, pode, gente. Taylor vai postar lá. Vocês. Dicas para entender demais. É, exatamente. Ai, eu amo tanto. O que mais temos aqui? Menino, liberaram aí, né? A nova música de Will I Am e Britney Spears, né? Mind Your Business. E é assim, divulgação de Oppenheimer, porque é uma bomba atômica. Pensa numa música ruim, viado. Essa música é muito. Até Caramelo falou, concordou que a música. Ficou revoltada. Ficou puta, porque a música é muito. Muito ruim, gente. Pensa, meu Deus do céu, fica ruim, né? Ai, ai, é isso. Também tivemos a renovação aí de Volta aos 15, né? Yes. Para a terceira temporada e agora vai ser De Volta aos 18. Eu quero dizer que eu cantei essa bola no lugar do passado. Falei, ela não vai voltar pra 2006. Já deu o que tinha que dar lá. Exato. E aí voltou, né? Agora pra 2000 e... né? Ela vai estar com 18 anos, né? É 2009. 2009. Eu falei pro Sassi e Taylor que assim, eu tenho certeza que eles escolheram 18 logo pra poder não ter o drama de tipo, ai, a Anitta é uma mulher de 30 anos no corpo adolescente sendo que beija as meninas menor de idade. Aí ela pode beijar os meninos maior de idade. Com certeza. Puxado, né, gente? Mas só animado pra ver a Anitinha na facu. Gente, eu sei que a gente falou que o final foi bom pro fim da série, que ai, ai, ai, mas já tô animado de novo, já tô no hype. É, não, a gente sabia que a Netflix não ia largar esse osso, né, gente? É, e pelo visto já gravou, né? Ah, porque não se grava só 6 episódios de uma série. Né? Exatamente. Gente, e eles ainda botaram assim, em breve, eu tô achando muito que vai ser esse ano ainda, a terceira. Não vai, vai ser janeiro para, que vem. Para. Garoto. Vai ser 1º de janeiro. Em breve não pode ser no ano seguinte, gente. Tem que ser pelo menos no mesmo ano. É, você fala que é... Eu acho que vai ser... Eu acho que vai... Que isso, gente? Sim. 2024 é muito longe. Acho que vai ser em novembro. Vamos ver. Pra quem gosta de Guardiões da Galáxia, né, menino? Não assistiu no cinema, já vai chegar no Disney Plus, né? Agora dia 2 de agosto, né? O filme mais bem sucedido da Marvel esse ano, né? Vale dizer. É, mas eu não veria em casa se eu não tivesse um sistema de som. Meu Deus do céu, cara. Pode parecer pedante, mas confia. Entendi. Ai, gente, tô amando esses memes. Menino, o que você pegou longe? Tu até fugiu, né? Que teve agora a estreia do Tapete Vermelho, né? De Mansão Mal Assombrada, né? O reboot, remake, né? Uhum. E como os atores estão de greve, o que eles fizeram? Pegaram os personagens do parque da Disney e colocaram pra passar no Tapete Vermelho. Colocaram. Gente, eu vou te dizer que esse é um dos piores brinquedos da Disney. Imagina o nível do filme, né? Que já teve aquele filme horrível com o Ed Murphy, né? Nossa. Difícil. Melhor fazer filme de ghosts do que... Ai, ai, gente. Mas vamos aqui pra última notícia do nosso bloquinho de notícias da humanidade, que é uma notícia revoltante, né? E é uma notícia que precisa ser discutida nesse programa, porque é... revoltante, porque a Globo anunciou, né, a renovação aí, a gente já sabia, de Os Outros para a segunda temporada. Uhum. Mas, contudo, entretanto, né, seria uma antologia, e eles decidiram enfiar a antologia no cu, né? Devia ser outro condomínio, Adriano Seves em outro papel. Só que não. A parte da anta mesmo. Eles acharam que ia ser o must see de fazer uma segunda temporada com um enfoque em Marcinho, né? Este grande personagem, né? Ai, gente. E o foco... A gente pelo menos vai descobrir o nome do bebê, né? Finalmente, né? Que a gente tá todo se tremendo inteiro pra saber, né? Porra! E aí o foco vai ser esse, né, menino? O foco vai ser revelar o mistério do sumiço de Marcinho, né? E aí a gente vai descobrir o que aconteceu, que ele fugiu da bala do Sérgio, né? E aí confirmaram a volta de Marcinho, de Si, né, Cibele, de Eduardo Sterblitch, né? E estão dizendo também que o pau mole Amâncio vai aparecer aí em poucos episódios. Que ia ser o elenco que já ia ter. Se fosse antologia, pelo visto vai repetir os papéis. Né? Exato, mas Rogerinho e Mila não aparecem. Então. Acho uma falta de absurdo. Que a gente não vai saber sobre o salão, se deu certo ou não. Pois é. Exato. Olha, eu sei que Taylor sempre elogiou bastante esse showrunner aí, né? Que era de supressão e tal. Mas a era Tia Ryan chega pra todos, né? O homem já tá em H. E chegou muito rápido, viu? Não, apodreceu rapidíssimo, né? Não, porque, tipo, eu descobri que ele também fez justiça, né? Aquela cena da Globo. Sim, e ele, né, também ajuda também na segunda chamada também. Ah, isso eu nunca tinha... Aí, dos professores, assim, né? Agora é só ladeira abaixo. E a segunda temporada também vai ter 12 episódios, meus amigos. Aff, gente, pra quê? 12 episódios. Ai, e estreia ano que vem, gente, tá? Eu tô revoltado, só que eu posso dizer... Eu estou revoltado. Aguardem os comentários de Sassi sobre a segunda temporada. Daqui a pouco eu vou inventar de fazer a segunda temporada também da série da falecida lá do Judas. Ah, com certeza. Globoplay. Apenas pare, pelo amor de Deus. Uma série adolescente da geração, né? Porra! Complexa, né? Um grande eu quero ver o povo dizer que era adolescente quando gravou agora. Ah, pronto. Vai ser eles na faculdade, nem de botar os 18. Salto temporal. Mas, menino, pra gente começar aqui o nosso plot da semana, né, nossas pautas, nossas coisas tudo, vamos falar pra pararem de encher o caralho do meu saco, né? Eita, gente. Vamos falar não, porque eu não assisti, não vou falar sobre nada, né? Tá revoltado. Mas Leoz e Taylor assistiram Nimona, né, essa grande produção aí. Ah, gente. Que susto. E toda hora ficava falando, ai, porque é o desenho LGBT, ah, foda-se o desenho LGBT. Você, gente, já viu Nimona? É, você já ouviu falar de Nimona hoje? ator por dia, cara. Que saco. Né? Eu já não ia ver, porque eu não sou um grande fã de animações. Pra e aí tu fica... ver, teve, eu postei lá, né, no Insta, né, que eu tinha visto, e veio alguém comentar: ah, que bom que você viu, já insisti pro Sasser ver e ele ainda não viu. E não vou ver. Eu não vou ver. Não vou ver, não vou ver. Primeiro que eu não gosto de viado, então não vou ver, né? Segundo que eu não gosto de animação. E aí, a animação de viado não foi feita mesmo, gente. Eu, hein? Claro. Não, eu não sou um grande afeito a animações, gente. Eu vejo animações selecionadas, né? Geralmente eu vejo animação da Pixar, da Disney, alguma da DreamWorks que eu acho legal. Mas não é uma coisa que apetece o meu gosto, seja, assim. Todas, quase. Que isso, me respeita, menino. Nem vi Elementos, vou esperar chegar no Disney Plus. Né? Mas não vou ver, gente. Esquece, né? Mas Taylor e Leosa viram e vão contar, né? Aí a primeira pergunta que eu faço é: sobre o que é este bendito desse desenho? Sobre a filha do Vingador, a gente tá cabendo um dragão. Né? Ah, pronto! Então, o que é a história de Nimona? Nimona, né? Você é maluca? Ela é, spoiler. Sim, e muito. Então, a Nimona se passa num tempo que é um tempo medieval futurista, né? Então, assim, as pessoas se vestem com armadura, né? Com roupas da era medieval, mas ao mesmo tempo tem toda a modernidade, tem carros voadores, né? Tem, né, essas coisas mais modernas. E aí... dispositivos, né? E intergalácticos. Dispositivos high-tech, né? E... aí o que que acontece? Neste mundo, a gente tem uma rainha, né, que governa lá, e ela nomeia os cavaleiros, né? Do Zodíaco. Exatamente. E aí, assim, no início, assim, o filme começa mostrando um pouco da história do passado, o que que aconteceu no passado lá. Mas eu vou deixar isso aí pro Leoz comentar depois. Mas basicamente a história tem esse reino, né, futurista, tem a rainha, e aí pela primeira vez na história ela vai coroar um cavaleiro que é um plebeu, que não é da nobreza, né? E aí tá lá, e esse cara, esqueci o nome dele, não lembro os nomes agora não, faz tempo. É o Bigodon. Bigodon, que é feito pelo Riz Ahmed, né? Dublado pelo Riz Ahmed. Uhum. E aí, esse cavaleiro é gay, né? Namora um cara lá, outro cavaleiro também, que vai ser nomeado no mesmo dia. O nome do personagem é Ballister Bolthart. Ballister, exatamente. Exatamente. E aí ele vai ser nomeado e tal, e aí quando chega lá na hora... Aí assim, o povo, a população já tava meio assim, né? Porque o povo já tava, gente, o plebeu vai ser nomeado cavaleiro, né? Que baixaria é essa, né? E aí... agora todo mundo lá... pode, né? Agora qualquer um tá podendo ser cavaleiro. Aí quando chega lá na hora... ele pega a espada dele, dá pra rainha, a rainha vai lá, faz aquele juramento, mas... e a espada vira uma arma e dispara na rainha. Que tiro foi esse? Exatamente. E mata a rainha. Né? Devo dizer que é uma cena bastante boa, bem impactante. Sim, também achei. Inclusive a última do... E aí desenvolve-se esse plot, porque o cara vai ter que fugir, né? Porque tá sendo procurado por ter matado a rainha, né? E nessa fuga, ele vai encontrar a Nimona, que é uma rejeitada. Delinquente, da sociedade, né? eu tentei aliviar, mas realmente ela é uma delinquente, né? Que assim. Pickpocket, attenzione, você de attore. Attenzione, Nimona. E aí, tipo, ela anda, vive nas ruas e tal, e ela é revoltada com o mundo, então assim, ela quer matar todo mundo, se deixar, né? E aí ela vê que teve esse incidente lá, e ela coloca na cabeça que o Ballister é um vilão, né? E aí ela quer se aliar ao vilão da história, né? E aí ela vai atrás dele, encontra ele, aí fica o tempo todo dizendo: ah, você é um vilão, porque você matou a rainha, tudo mais, eu quero ser sua sidekick e tal, e vamos matar todo mundo, né? E aí esse é o plot da história, né? Só que temos uma reviravolta No caso, que é? Nimona é uma metamorfa. Então, assim, ela pode se transformar em qualquer animal e qualquer pessoa, certo? Não há limitação. Quando é em animais, são todos rosas. Quando é pessoa, ela fica com as cores normais. Isso, não sei por quê. Exatamente. E aí, assim, a aventura vai se desenrolar nessa história do Ballister tentar provar a inocência dele, né? E a Nimona, e ao mesmo tempo tentar, vamos dizer assim, dar um juízo pra Nimona, né? Então, assim, de início, ele insiste tanto que ele acaba aceitando que ela vá junto com ele pra provar a inocência dele, mas ela fica o tempo todo tentando matar, né, dizendo que hora que nós vamos derrubar tudo, não sei o que, então ela é mesmo uma pentelha, no final das contas. E aí, só que à medida que vai passando o filme, vai se criando, né, uma relação entre eles dois ali. Um clima gostoso. Exato, porque ela nunca recebeu carinho, né, então ela vai ficando meio assim, espantada com o fato dele começar a gostar dela. Ela e tal, e aí assim ele pergunta várias vezes pra ela, mas o que é que você é, né, e ela só faz dizer, eu sou Nimona, apenas isso, né, eu sou este ser, né, e aí eles começam a desenvolver essa amizade toda, né, pra tentar fazer aliviar lá a barra do Ballister, né? Aí entra a parte da lenda que tem no processo todo, Léo, se quiser falar. Da lenda? Uhum. Dessa paixão, né? Não lembro. Aquele. Não, gente! Eu sei que assim, tem uma questão da origem da Nimona, né, que a gente não sabe no decorrer do filme, que ela fala pra ele assim, eu vivia por aí, brincando com os bichos, nadando com os peixes, não sei o que, com os pássaros. Uhum. Até que um dia encontrei um poço dos desejos e sonhei estar aqui com um cara chato pra caralho, não sei o que, ela corta a história, né? E tem um grande medo, um plot do reino em si, de monstros que vêm de algum lugar para destruir o reino, né? Então, toda uma comoção em torno disso. É, porque a gente... no início do filme, né, o que eles falam é, algum tempo atrás teve um monstro que derrubou, que invadiu o reinado, e aí tocou o terror, né? E aí ele acabou sendo derrotado por uma cavaleira, né? E aí... Que chama Gorete. Então, chama Gorete. E aí eles construíram a muralha ao redor do reino, ou seja, ninguém mais pode sair do reino, só que eles dizem que é pra proteger o reino, né, de outros monstros que venham aparecer. Então, assim, tem essa lenda que pro início da história, pra gente, não servia pra nada, né? E continua não servindo, né, que o monstro tá dentro do muro. Exato. Sim. Porque, assim, eu fiquei esperando que o muro ia ter alguma grande coisa, que ia ter realmente... Mas não, no fundo era só, tipo assim, a história de origem de Nimona, a gente vai ver mais pro finalzinho do filme, né? Ela era sempre rejeitada pelas criaturas, né? Então ela ia lá nadar com os peixinhos eram, vixe, peixe rosa esquisito, saiu de perto. Uhum. Aí os bichinhos da terra, mesma coisa, os pássaros idem. Até um dia que ela encontra Goretinha, né? Que essa menina é loira. É uma loirinha, que eu achei até que fosse a diretora pequena, mas fazia muitos anos, né? Não tinha como ser. Aí ela começa a conversar com Goretinha, Goretinha tá lá perto do Poço dos Desejos, e aí ela fica amiga de Gorete, fica, né, andando por aí, saltitando e tal. Um dia Gorete precisa de ajuda pra pegar um negócio em cima da árvore. Aí Nimona se transforma num bicho e pega pra ela. Gorete dá uma assustada, e aí, só que aí logo em seguida Gorete vai e super aceita, manda ela se transformar em outras coisas, elas ficam lá vivendo uma vida feliz, né? Até que o pai de Gorete fala pra ela assim, não vai ficar andando por um metamorfo por aí não, tá doida, garota? Não criei você pra esse tipo de coisa. Sim. Aí Gorete dá uma surtada, mas umas pessoas veem Nimona se transformando. E Gorete aponta um cabo de vassoura pra ela e fala assim, volte para a sombra de onde você veio. E aí Nimona é exilada, né? Uhum. E eles fazem todo esse drama. E tem uma estátua de Gorete como a grande cavaleira, não sei o quê. Aí eu fiquei, tá, senti a dor de Nimona, mas tudo do reino... Foi por isso? Assim, tipo... Ah, tem vários monstros. Não tinha. Ah, construí um muro. Deixei o monstro dentro do muro. Então, assim, Mas eu acho que o muro também tinha a função de meio que prender o povo ali numa ilusão, né? Porque... Ah, entendi. Quando quebra uma parte do muro, você vê que lá fora tá tudo bem, né? Então, é que tipo... Seria o silo deles. É, exatamente. É o silo deles. Eu tava pensando nisso. É, porque eles estavam naquela ilusão de que, tipo, tanto é que a própria... Por conta da lenda, né, era sempre falado que não se devia sair das muralhas do reino, né, uhum. e tal. É... Pois é, então assim, Nimona acabou criando toda essa lenda, né, sem querer. E aí, é... como ela se tornou o monstro que no final das contas foi expulso, né, é... então assim, né, ela sempre foi rejeitada na vida e tal. E aí, é... quando ela começa a andar com Ballister, ela começa a ver que ela... As pessoas podem gostar dela, né, do jeito que ela é. Tanto é que, tipo, é... o primeiro plot twist é que... Porque, assim, tinha a rainha e tinha a assistente lá da rainha. Sim, o... A diretora. Diretora. E aí... ela, desde a primeira fala, você sabe que ela é vilã. E aí a diretora se revela como sendo a pessoa que trocou a arma do... Do Ballister, né? Pra poder matar a rainha, né? E pra não ter plebeus emergindo, a cavaleiro. Isso, e pra não ter plebeus emergindo. Exatamente. Fascista, então, assim, né? É. Exato. E aí, assim, como a... Só que, assim, ela tá... Ela fala pro Ballister tudo isso, né? E é... Só que não é o Ballister, é a Nimona metamorfa, né? Ela, se fingindo ser o Ballister. E aí o Ballister tá gravando tudo que ela que a diretora tá falando, né? Então, na verdade, a Nimona tá fingindo ser o namorado do Ballister. É o namorado. Ah, é verdade. É porque ela viado, vai. Tem viado essa patrona nessa série? Nesse filme? É porque o Ballister namora o Ambrose. Ambrose. Golden Loin. E aí, Ambrose é tipo o braço direito da diretora. E aí, Ambrose fica perseguindo o Ballister, corta o braço de Ballister. Tá um romance muito louco, né? Gente, exato. Corta o braço? Corta. Sim. E ele fica numa cena e fica, ah, cortei o braço, meu amor, isso aqui. Olha. Inclusive, achei até um absurdo eles voltarem no final. Mas... Né? Relacionamento abusivo, claramente. É muito abusivo, viado, muito. Aí, o... Tipo assim, eles começam a perseguir a Nimona com... Esqueci o nome do homem já, do bigodão. Ballister. E aí, tem umas cenas legais, a Nimona transformando, não sei o quê. Mas tem o negócio de, tipo assim, eles descobrem que foi a diretora e eles querem contar pra todo mundo, mas ninguém acredita, né? É, porque o que a diretora faz? Ela diz que, na verdade, não era ela que tava falando, era a Nimona, né? É, fingindo se passar por ela, né? Que absurdo. É, porque assim, quando eles se transformam no namorado Ballister, eles fazem a diretora confessar, gravam, não sei o quê. Quando eles botam no telão divergente pro reinado inteiro, o povo fica meio assim, ixi, a diretora é mega evil. Só que como a diretora vê que a Nimona é shapeshifter, ela fala, não era eu, era a Nimona. Exatamente. E aí, tipo assim, até então ninguém duvidava da diretora, nem o Namor. O Namor vai uma hora encontrar a Ballister num bar, segura a mãozinha dele e fala assim, eu sei que você não fez nada. Vou te ajudar a derrotar ela. Aí Ballister fala assim, né? Não, aí Ballister fala assim, ah, que bom, você vai me ajudar aí contra a diretora. Você finalmente percebeu, tá ali. Contra a diretora? Eu vou contra essa sua capanga, não sei o que, a Nimona. Enrolando o bigode que ele não tem. Sim. Eu fiquei assim, gente, mas seriously, porque ele já tava cheio de crise de consciência antes. Aí não desconfia da diretora, que claramente tá com a cara da Emily de Revenge o desenho inteiro. Eu amo. E aí, assim, o maior problema que eu tenho com essa animação é que motivação do personagem vai assim. Tipo assim, tô afim de mudar. Então eles fazem isso do cara mudando de lado o tempo inteiro, mas na verdade sempre com a diretora. E eles fazem uma coisa com a Nimona que é assim. Tem uma cena muito legal que o Barry se pergunta pra ela, por que você não fica simplesmente sem se transformar, né? Escolhe uma forma e fica. E ela fala, porque eu não estaria vivendo, né? Não estaria sendo eu. Então é uma metáfora aí, toda a representatividade LGBTQIAP+ to Spirit, que é legal. Mas eu fico meio confuso porque a Nimona, ela é, desde o começo toda, eu sou do mal, mas todo mundo tô nem aí, né? Tudo bem que pode ser a pose de criança dela. Mas depois ela fica toda assim, porque eles acham uns desenhos, né, do dragão, do cofre do castelo e tal, e em teoria seria Nimona. E aí quando o Ballister fala pra ela, que acho que ela disse assim, você acha mesmo que eu seria isso aí? Ela fica muito decepcionada. Eu fico assim, mas tu não falou que era fodona? Por que ele ia duvidar? E aí depois que ela tem essa briga com ele, sabe, ela sai correndo assim pela floresta, fugindo do povo e tal. Tem uma hora que eu penso, eu e o Henrique ficamos assim, por que você não se transforma numa mosca e voa, né? Porque ela só se transforma em bicho grande. E aí, ela, é a hora que ela vê o poço, lembra da história dela com a menininha, quando ela foi descoberta a primeira vez. E aí ela fica muito frustrada, né? Muito, ai meu Deus, ninguém me quer. Você nunca passou esses anos todos sabendo disso. E ela vira um grande monstro preto que sai destruindo tudo. Uhum. Aí eu fiquei assim, tá, mas... Mas se ela realmente virou o que as pessoas esperavam, não tinha por que as pessoas ficaram do lado dela, né? Porque assim, ninguém está vendo o filme que nem a gente, entendendo a motivação de Nimona. Uhum. E aí tem uma cena que ela vai toda triste, ah, não sei o quê, vou enfiar a espada aqui, queria muito... Porque ela não pode morrer, né? Em teoria, ela tá sempre sendo perfurada, tá? Não morre. Uhum. E aí ela vai em direção à estátua lá da menina, que ela conhecia, pra... Uhum. Meio assim, um ato meio suicida, mesmo sabendo isso. Que não. E aí o Ballister aparece, sai correndo lá por cima da espada e, tipo, segura ela, assim, tem um momento, ó... E aí, automaticamente, a partir desse momento que ninguém entendeu o que tava acontecendo, o reinado todo fala pra diretora assim, você tava errada, amamos Nimona. Eu fiquei assim, mas como? Em tipo, como momento? É que você... É, porque assim, Nimona tá lá loucona. Aí teve um momento com o cara que eles achavam que era o assassino também. Aí, de repente, todo mundo entendeu? Tipo, passou o filme pra todo mundo do reino? Passou. Tem a cena do muro, que o Taylor falou, mas assim, eu achei uma mudança muito brusca, sendo que o grande medo deles estava ali concretizado na frente deles, sabe? Uhum. E aí, Taylor Rocha? Ah, não sei, eu acho que, assim, essa questão da mudança do comportamento das pessoas, isso aí, assim, pra mim, em filme, isso é normal, sabe? Então, assim, ainda mais numa animação, essa questão de, tipo, ah, as pessoas viram ali um momento romântico e mudaram de opinião, romântico assim, né, dos dois ali, quanto amigo e tudo mais, e mudaram de opinião, isso pra mim não é nenhum espanto, sabe? Eu não acho que... Mas a ponto de questionar a líder deles, que eles nunca tinham desconfiado até então? Olha, não vou te dizer, porque eu não sei se eles não questionavam ela assim, se eles eram tão assim com ela, tão sabe? Leais, né? É, exatamente. Então, assim, não sei também como é que tava a situação lá no rei. Mas, assim, eu acho que pode ser que a execução não tenha sido a melhor, sabe? Mas eu acho... Eu acho que a divisão de tempo dos acontecimentos foi esquisita, assim. Porque eles passam muito tempo sem ninguém questionar, sendo que eu acho que deveriam estar questionando a mulher. E aí, na hora que... Isso, a diretora. E aí, na hora que a Nimona tá realmente na sua pior forma, porque, assim, tem uma hora que a Nimona vai, ajuda o menininho, né, se transforma nela mesma e fala, ah, tudo bem. Eu acho que nesses momentos ela poderia estar tendo aliados, sendo pessoas, né, mesmo com as cenas rapidinhas, as pessoas pensando, ah, talvez ela não seja ruim assim. Uhum. E aí, na hora que ela tá o mais assustadora possível, que eles veem esse momentinho de ternura entre ela e o Bali, vocês falam assim, ah, mas ela é... Bem. Então, mas você não acha que às vezes o pessoal pode ter pensado pelo lado de que, olha o que fizeram com ela pra ela se transformar, pra chegar nesse ponto? Mas como que eles chegariam a essa conclusão só pelo que tava acontecendo ali? Atento. Porque, tipo, eles não têm acesso ao que a gente, enquanto espectador do filme, tem. Mas eu entendo que isso tava passando pra todo mundo, nos telões, tudo que tava acontecendo, entendeu? Então, tipo, ali, por exemplo, a cena que ela salva o menininho, eu entendo que aquilo ali tava passando pra todo mundo. Do mesmo forma, essa, quando ela começa a destruir a cidade toda, eu entendo que aquilo tá passando pra todo mundo. Então, assim, pode ser que eles não conheçam a história do filme toda, como a gente viu. Mas, assim, eles viram muita coisa que aconteceu ali pra gerar uma desconfiança. E, assim, o fato dela no final, né, deixar de ser aquele monstro pra virar, voltar, né, a forma humana dela, tudo mais, eu acho que ali já, no meu entendimento, já dá uma aliviada de que, assim, ela não é um monstro, sabe? Então, assim, ela ela tem sentimentos, né, assim, falando no piegas da história, mas, tipo, que ela é alguém, né, então, assim, acho que se ela continuasse destruindo tudo, apesar de foi falado, aí, realmente, não tinha como defender, né, mas... É isso? Mas e o saldo? Positivo? Calma que a gente tem que contar o final. Ah, tem que contar o final, gente. Depois que aí a diretora começa a surtar, né? Querer destruir todo mundo, a Nimona se transforma de novo, fala, vou mudar tudo por aqui. Aí tem uma cena quebradeira, tá bem legal também. E aí a gente tem um epílogo, né? Que é Ballister de volta com seu namoro que arrancou seu braço. Mas isso não faz sentido nenhum, gente. Eles dois se beijando no meio da cidade, tá uma cena linda, romântica. É. E aí as pessoas fizeram, tipo, altares de adoração pra Nimona, não sei o quê. E aí você não sabe, Nimona foi embora, Nimona morreu, né? Não se fala mais. E aí o. Breco. Foi pra Record, já tô esquecida no churrasco. E aí o Ballister chega na casa e meio que tá tudo brilhando, assim, tudo meio rosa, né, tudo mnemônico. E ele fica sempre naquela expectativa de encontrar com ela, mas sem efetivamente encontrar. Uhum. E aí, assim, a gente não sabe, pelo menos, queria sua opinião, Telo. Não fica claro se ele estava sem ela há muito tempo e por aquele contexto sentiu que ela pudesse estar de volta, uhum. ou se ela estava morando com ele e pronto, e ele estava esperando pra encontrar a filhinha dele nova, né, adotiva. Porque aí tem uma hora que ele vira, assim, uhum. tipo, ele tá esperando por ela e não tem ninguém, e de repente ele vira e tá, corte seco e a gente não vê se Nimona voltou, não. E aí o filme acaba. Eu entendi que ele estava muito tempo sem ver, porque assim, quando ela morre, né, vamos dizer assim, ela vira purpurina, né, ela vira só uns pedacinhos, uhum. né, e aí, eu não sei, ele pega um desses pedaços, aí assim, é o que eu entendi, que ele pegou um desses pedaços e guardou, e aparentemente daquele pedaço ela ressurgiu. Então, tá, foi tipo Groot? Isso, tipo Groot, exatamente, aí tipo, ele tava muito tempo sem ver ela, chegou lá, e aí, já foi ela, renascida, chamando ele. Entendi. Assim, gente, não achei ruim o desenho, mas eu tava com expectativas bastante mais altas, justamente porque, assim, além do pessoal que mandou pra gente e tal, que né, ficou muito, nunca me senti tão representado na vida e tal, eu vi muitas críticas e muita gente dizendo assim, com certeza a Disney se arrependeu de não aceitar Nimona. Ah, eu vi isso também. E eu fiquei assim, gente, mas não... No caso, acho que a Disney tá bem de boa quanto a isso. É, mas assim, o filme fez sucesso. Pro padrão Netflix, né? Exato. Mas tipo, pra Disney, não sei se... É porque a Disney não ia fazer, né, gente? Casal de viado. Exatamente. Então, assim... não pode. Então agora mesmo lá os americanos malucos falando que se levar as crianças pra assistir Barbie, elas vão ficar com má formação cerebral. Pois é. Eu acho que assim, é um filme divertido e tal, mas a história que ele se propõe a contar é muito pouca coisa que eles esticam ali, sabe? Eu acho que não sei se foi tão bem pensado fora da mensagem da representatividade e tal, não sei se foi bem estruturado como essa aventura aí que eles querem mostrar. Porque é muito simples, matou a rainha, não matou, vou provar, não vou provar, pessoas acreditam na diretora, não acreditam, e aí vai rolando a partir daí. Eu assim, ao contrário do Léo, eu foquei mais na metáfora do negócio. Então, assim, pra mim, valeu o filme, sabe? Eu gostei bem. Acho que a metáfora em si, ela acaba superando os problemas de execução ali, né, tal. Eu jurava que ela ia ser sapatão mesmo. Eu também achei que fosse. Porque ela é toda sidecut, outgirl e tal. Ela literalmente pode ser qualquer coisa, Jô. Então... Não, é verdade. Oi, saúde, sidecut. Eu E ela tem os dentinhos todos serrilhados assim, a pobre. Eita. Exato. A Cassius, né, Cassius da vida real. Mentira. Cassius da Cassius. Tá aí, gente. Nimona, tão feliz? Feliz. Ah, mas você não vai ver? Palmas pra Taylor e Leoz. Meu Deus do céu. A ironia e o deboche. Se Zanon tivesse aqui, ele ia ter visto também, né? Mas ele preferiu ver Barbie do que comentar. Olha, em defesa de Nimona, no dia que eu fui ver, eu tava entre Nimona e Bird Box Barcelona, né? Aí Bird Box Barcelona, ao contrário de Nimona, estava na pauta desse programa. Ops! E aí, de repente, eu fui olhar a pauta e falei, ué, não tá aqui, né? Aí eu mandei pro Sasser. Tava aqui. Bird Box Barcelona entrou na caixa e o Sasser falou, tirei no dia que eu postei mesmo. Aí eu falei, tá bom, vou ver Nimona então, né? Que era menor. E aí me entreguei. Acho que foi uma escolha melhor. A gente vai saber daqui a pouco, porque Taylor assistiu e vai contar pra gente. Achei que você tinha assistido também. Claro que não. Você claro falou que era. Você falou, é longo e chato? Não, mas eu tirei de reviews. Baseado em Voices in My Head. Entendi. Mas em reviews e o filme tem 2 horas, né, gente? Sem tempo, irmão. Mas tá aí então, Nimona, gente. Espero que vocês tenham ficado felizes. Agradeço nos comentários muito a Taylor e Leoz que viram, tá? Não precisa mandar mais tweet várias vezes, viu, gente? Só uma, gente. Menina, a gente esqueceu de falar na notícia, né? Que divulgaram os jurados de Drag Race Brasil, né? Sim! O único gay do Brasil, né? Dudu Bertolini. Exato. Ele é não binário, né? Agora. Ah, é não binário. Não binária. E Bruna Braga, né, comediante aí também, que vai estar no painel. E a data de estreia, 30 de agosto. 30 de agosto. Já? Você vai ver? Eu vou assistir prestigiar pelo menos o primeiro episódio de Greg, a Lesinha, né? Vai ver homens de peruca. Não, eu nunca vi Drag Race, né? Drag Race eu nunca vi nenhum episódio, nenhuma série. Mas vi o Caravana. Que achei um pavor, né? Ô, por falar em caravana, esses dias estava eu navegando no meu Instagram, de repente um amigo postou assim, Helena de Caravana das Drags no CCBB. E aí ela tava aqui em Brasília, eu não vi. Que absurdo. Minha favorita, Heleninha. Não prestigiou, não. Pois prestigiou. É. Ótimo. Você foi, Pilo? Não, nem sabia. Vê, Helena. Tudo desinformado, é GLS desse programa, hein, gente? Lembro. Sinceramente. Antes do Taylor falar de Bird Box Barcelona, né, a caixa espanhola, eu vou falar que eu assisti um filme muito chato, né, que tá no Star Plus, chamado Ela e Eu, né, que é um filme nacional com André Beltrão, do Moscovis, né, e é da história de uma mãe, né, André Beltrão, que ela tem a sua filha e logo após ela ter a filha, ela entra em coma. E ela fica em coma durante 20 anos, né? Eita. E o marido, obviamente, segue a vida, né? Se casa de novo. A filha fica sempre pedindo pra ela acordar e tal. E eles vão vivendo essa vida até que um belo dia ela sai desse coma. E aí ela tem que reaprender a fazer tudo, né? A comer, ela tem que relembrar as memórias. E é claro que isso vai criar uma ficção, né? Não, vai quebrar ali o estado daquela família, né? E até aquela cena que eu mandei pra vocês. Isso aqui é xexota pra chutar e pra comer. Né? Aquela cena que eu mandei pra vocês é desse filme. E tinha tudo pra ser um filme bem massa, né? Até porque tem Karine Telles também. A Karine Telles, gente, ela apesar de ser branca do olho claro, né? Ela tem cara de pobre, né, gente? Karine Telles tem sempre cara de pobre. E nesse filme ela tá fazendo a empregada, né? E tem André Beltrão e poderia ser um filme muito legal. Mas é um filme bem chato e é aquele filme padrãozinho nacional, né? Que eles botam as músicas de bossa nova, uns Caetano, uns Chico Buarque, pra tentar parecer sofisticado, mas é só chato pra porra, né? Então eu vi esse filme e tô assistindo um reality, assisti na verdade, né, um reality em um dia na Netflix, chamado Chefe 5 Estrelas, né, que é um reality, obviamente, culinário, e que o prêmio do reality, Taylor, é, pra quem ganhasse, ia se tornar o chefe principal de um restaurante com estrelas Michelin que fica dentro de um hotel 5 estrelas em Londres. Esse era o prêmio do reality. Então eles pegam vários chefes ao redor do mundo, né? E eles vão participar, obviamente, de provas, assim, e tal. Só que além das provas de culinária em específica, eles têm que mostrar que eles sabem também trabalhar com o valor dos pratos, com marketing, como eles fariam o conceito do restaurante. Então, ele trabalha outros, né? Outros fatores. E eu achei bem legal. São 6 episódios de 40 minutos. Eu assisti um episódio. E quando vi, tinha assistido todos de uma vez. Que eu achei bem legal, assim, de verdade. Não tem gritaria na cozinha, né? Bem maneiro. Bem maneiro. Maneiraço. E tô vendo um reality show também no Torrentzinho. É da onde isso? Né? Esse é da Netflix. Da Netflix, Chefe 5 Estrelas. É muito legal de ver, de verdade. Essa é uma recomendação top. E eu tô vendo um realityzinho no Torrent, né? Chamado Rush, né? Que é um realityzinho australiano, né? Que eu tô na minha seca de Amazing Race, que volta agora em setembro. E agora começou Amazing Race Canadá, então assistindo Amazing Race Canadá. Só que não tinha começado. E aí começou esse reality na Austrália, né? Que é o Rush, que é um Amazing Race, basicamente. Só que a diferença é que, em vez de você estar com uma dupla ali sua, que é seu amigo, né, você conhece, você tá num grupo com mais 3 pessoas e você é dropado nos lugares, com os ouvidos e os olhos vendados, sem saber onde você tá, e você geralmente é dropado em algum lugar muito caótico, né? O primeiro episódio, inclusive, é no Rio de Janeiro, e os australianos são dropados no meio do carnaval no centro da cidade. Queima, se lascaram. Né? Eles são dropados no carnaval no meio do centro da cidade, e aí é muito escroto porque eles retratam o Rio de Janeiro, assim, de uma forma bem ruim, né? Os brasileiros, ninguém que eles perguntavam sabia falar inglês. O taxista tentou dar golpe nos australianos. E aí eles têm que fazer uma atividade na favela da Rocinha. Aí eles botam uma música de criminalidade, assim, de filme de terror. Ou os policiais andando com arma na rua. É muito feio, assim, né? Mas o reality em si é bem legal. É feio, porque é real, né, amigo? É. E aí depois dropam eles na Índia também. Tem episódio na Índia, na Irlanda. Tem. Mas nos outros países eles também botaram assim o pior local? Na Índia eles botaram. Né? Na Índia eles botaram. E aí é isso, né? E só que o que acontece? Você tá lá num grupo com mais três pessoas, né? São três grupos. É o grupo Scarlet, o grupo Navy e o grupo Gold. E assim, o nosso grupo chegou em primeiro, então a gente não precisa eliminar ninguém. O grupo que chega por último tem que eliminar por eles mesmos dentro de si. Se o nosso grupo chegou por último, eu, você e Leoz, a gente tem que fazer uma votação interna, chegar a um consenso de quem vai ser eliminado, né? Gente. Quando eu saí, tava rolando um filme, agora é um reality. É um reality. Ele é o segundo reality já. E se ninguém decidir, eles fazem na sorte, né? Você tem que acender lá um sinalizador. Se você tirar o sinalizador vermelho, você é eliminado. Mas é bem legal. Só que esse eliminada. Não fiz o requisito. Esse só tem no Torrent mesmo, né? E também teve No Limite Brasil aí, né? A última temporada, que estreou também. E estamos em 2023 e as pessoas seguem falando, ai, mas a Globo não faz igual o Survivor. Porque não é Survivor, velho. Não é Survivor, é isso. Vocês vão entender. Quando vocês vão entender que No Limite não é Survival? É baseado em... Tá lá no programa, quando acaba a letrinha, faz assim, baseado no formato. Mas a questão é que os twists de Survival que são bons, que eles podiam copiar, eles não copiam, não. Mas, menino, essa última temporada, eles só estão fazendo porque eles assinaram o contrato que eles iam fazer três temporadas, né? Uhum. Que a audiência foi ridícula das duas primeiras. Tanto que nessa terceira temporada não tem o Boninho envolvido, tem ninguém. Eles terceirizaram, né? A Floresta que tá fazendo a temporada. Adoro a Floresta. Não, a Floresta no caso é a produtora, né? Ah, achei que era um cenário. Não, a produtora Floresta. Porque, viado... Eu fui ver, né, que você falou assim, tá bonito, não sei o que, né, por conta da produção terceirizada. Falei, tá, vou ligar aqui. Sem brincadeira, eu liguei, fiquei fazendo outras coisas no computador e fiquei vendo o tempo de prova. Durou 3 horas e 45 de prova. Meu Deus. Aí, depois que a prova acabou, Fernando Fernandes foi visitar uma mulher artesã que estava fazendo o Ídolo da Imunidade. Aí eu falei, porra, Ídolo de Imunidade, né? Finalmente aprenderam a única coisa de Survivor que vale a pena ainda. Aí, quando eu vi o Ídolo de Imunidade, era o negócio que eles dão pra quem ganhou a prova. Ah, tu achou que era aquele que eles encontram? Eu achei que era o Idol, é. Porque o nome do negócio da prova não é Ídolo de Imunidade, é só Imunidade. Não, João. Olha. Aí, né, menino? Eu chego nesse portal, ninguém conversa sobre voto, tem nada. Só assim, as pessoas votaram. Só vota. Gente, é isso. Eu quero saber por que estão votando, caralho. Exato. E todo mundo falou assim: ai, tá muito parecido com o A Ponte, né? É porque é a mesma produtora que fez, é o mesmo diretor que fez A Ponte, né? Então, tá explicado. É porque tem essas similaridades com A Ponte. É a mesma galera envolvida em tudo. A Globo realmente só tá exibindo o programa, né? Porque tem que exibir aí pelo contrato. Mas dificilmente vai ser... Mas né? Tem que exibir? Tem que exibir. Gente. Tem que exibir. Tá no contratinho. 3 temporadas. Né? E nunca mais eles vão querer fazer esse contrato aí novamente, né? Vai ficar com eles. O programa é tanto sucesso. Eu soube que durante a exibição o programa caiu 10 pontos. Que coisa, né? Ai, meu pai do céu, cara, que triste. Mas eu quero saber de Taylor Rocha. Eu? Sobre Fundação, que voltou pra segunda temporada. Gente! Quero saber se teve a cena do homem pelado lutando mesmo, se é tudo... É literalmente... Não, não vou dizer que era literalmente, porque tem uma cena antes. Mas é a segunda cena da série. Essa... Sério que sabe fisgar seu público, né, na volta. Exatamente, já explora o melhor. Jogou um conteúdo ali, né? E lipei, certo? Então, menino, eu vou fazer uma revelação agora que vocês vão me xingar muito. Mas, assim... Eu revi a primeira temporada de Fundação. Mulher, por que você fez isso? Jovem, porque assim, eu vi quando começaram a anunciar a segunda temporada, né? E eu não sei porque eu fiquei na minha mente de que eu acho que eu não assisti a primeira temporada com tanta atenção quanto deveria, né? Uhum. E assim, eu lembrava de quase nada da primeira temporada, né? Então assim, eu digo, não, vou dar uma chance, né? Rever pra ver se melhora. E realmente, eu realmente não tinha prestado atenção quase nada da primeira temporada. A série ainda não é, né, a maior obra-prima da televisão do stream, né, moderna. Mas, assim, ela é bem melhor do que eu acho, do que eu achei quando eu assisti a primeira vez, sabe? Eu acho que ainda tem muito, assim, tem uns episódios grandes e tal, podia dar uma diminuída, né, tem, assim, umas viajadas nos temas e tal, mas eu compreendi melhor a primeira temporada, né? E aí, assim, só pra dar um contexto da primeira temporada, pra poder dizer o que aconteceu nesse retorno, né, a gente tem que, assim, na primeira temporada, a gente acompanhou basicamente a história da Gal, né, da Gal, que é uma menina que era de um planeta afastado da capital, né, do Império, que é Trento, e aí ela ganha uma prova de matemática lá, que fazem um desafio de matemática, ela ganha, e aí ela vai pra capital pra poder trabalhar com Harry Seldon, né, que é o Skarsgård pai, né? Wes. Não, o Jared Harris. Não tinha Wes nessa série, não? Tem. Ah, tá. Achei que eu estivesse confundindo com outra já. Não. E aí, assim, Harry Seldon é um matemático super famoso e tal, que, assim, basicamente o que ele previu é o Império vai cair daqui a tantos mil anos, né? E aí o Imperador fica puto, porque ele previu isso, né? E aí, assim, a primeira ideia do Imperador é de matar ele, né? Só que o Imperador vai e diz, não vou te matar. Já que você tá falando aí, você consegue, através da matemática, fazer previsões duras e tudo mais, você tá dizendo que o Império vai cair, eu vou exilar você no planeta, lá no final da galáxia, com algumas pessoas, você vai lá, fica estudando, né? Não me enche a paciência, e eu fico aqui controlando o Império que não vai cair, né? Então, basicamente, foi esse o plot, assim, que permeou a primeira temporada, porque a gente tem isso acontecendo, e ao mesmo tempo a gente tem uma outra personagem, que é a Salvor, né? Que ela vive, assim, a gente, de início, não tem uma certeza, mas pro final a gente vai descobrindo assim que ela vive num tempo à frente do tempo que teve que tem o Harry, a Gal e tal, né? A gente vê ele no futuro e ela lá tá resolvendo um problema entre duas populações que se odeiam e tudo mais, enfim. Mas basicamente, pra chegar no final da temporada, a gente descobrir que a Salvo é filha da Gal, né? Que a Gal congelou os óvulos dela e tal, e aí foram doados e aí geraram a Salvo, né? E as duas têm poder de predição de futuro, né? Então, assim, elas conseguem ver cenas do futuro e tudo mais acontecendo, né, de boas. Então, assim, e isso terminou exatamente nisso, a primeira temporada. Quando a Gal e a Sal, nas suas linhas do tempo, elas pegam máquinas de viajar no tempo e elas vão parar no mesmo tempo no planeta onde a Gal nasceu, certo? Então, e aí elas se encontram e termina com a Salvo dizendo, olha, descobri que você é minha mãe, né? Sendo que a Salvo é até mais velha do que a Gal, né? Mas a gente não pode, vai destruir as linhas temporais. Exatamente, Doutor Estranho tá como, né? Perdidíssimo. E aí, assim, o início da segunda temporada é basicamente a gente chegando, o Império realmente tá decaindo, né? Tinha um plot do Império que, assim, o Imperador, sempre são três Imperadores ao mesmo tempo, né? Que é o que eles chamam de... Pai, Filho e Espírito Santo. Quase isso! Mas é tipo, é o amanhecer, alvorada, e o é uma coisa assim, né? Que seria o mais novo, do meio e mais velho. Que são a mesma pessoa. Que é pra ser a mesma pessoa, né? Porque é uma dinastia genética, né? Então, quando o mais velho morre, aí eles só pegam... Ou quando um deles morre, na verdade, não necessariamente mais velho. Quando um deles morre, aí eles vão lá no estoque, pegam um, né, e repõem, né? Então eles ficam só nessa. E na primeira temporada, eles descobrem que, na verdade, porque assim, um dos imperadores, né, ele começa a dar defeito, ele começa a ser diferente dos outros, né? E aí ele começa a se questionar por que que ele é diferente dos outros e tudo mais, né? Até que descobrem que ele que a dinastia genética foi alterada. Em algum momento da história, o pessoal aí, que é uma parte da população, não gosta dessa história da dinastia genética, né? E aí os revoltosos foram lá e conseguiram se infiltrar no Palácio do Império e conseguiram alterar a genética. Então, por isso que começou a ter imperadores com defeito, né? E aí, nessa segunda temporada, a gente chega, né? O Império realmente tá decaindo, como o Zeldon previu, né? Já não tem mais aquela força que tinha antes. Então, assim, ele tá bem desgastado, né? E a gente tem... E, assim, do Império não mostra tanto, né? A gente tem, basicamente, teve a luta, né? Maravilhosa, né? Lee Pace tá muito bem, obrigado. E aí, estão tentando matar o Imperador, né? Porque já tem essa visão de que o Império tá decaindo mesmo. Então, tá começando a aparecer os revoltosos. E, enquanto isso, tá as duas meninas, a Gal e a Salvo, né? Tentando salvar o planeta da Gal, porque elas estão isoladas lá. Porque, assim, o planeta é basicamente água, né? Assim, ele é basicamente um mar enorme e tem umas cabanas, assim, no meio do mar, que é onde as pessoas vivem, né? E aí, só que o nível do mar tá aumentando, né? Horrores. E aí, por conta disso, elas primeiro tentam salvar o planeta, não conseguem. Então, elas... resgatam a máquina, a nave, que elas chegaram no planeta para poder fugir dele, né? Então, assim, tá basicamente... Eles fecharam o plot delas duas da temporada passada, dessa questão delas se conhecerem, serem mãe e filha e tal, né? E aí, agora elas vão viajar pela galáxia, porque no final da primeira temporada também foi revelado que existe uma segunda fundação, né? Então, assim, tinha a primeira, que é onde o Império exilou todo mundo, e aparentemente o Harry Seldon criou uma segunda fundação em um outro local da galáxia, né? Que esse local não seria vigiado pelo Império, então eles conseguiriam realmente estudar mais lá, né? Estudar mais a fundo as questões da psicohistória, né? Que é a ciência do Seldon. Adoro psicohistória. Exato. Então, assim, aí elas vão agora atrás dessa segunda fundação, né? E enquanto isso, o Império, assim, ainda não deu muito sinal pra onde é que vai a história deles, agora que tá decaindo, né? Então, vamos aguardar aí o próximo episódio. Atentos. Atentos na fundação, né? Olha, eu sei que eu vi a cena de Lee Pace, realmente é uma qualidade, assim, um conteúdo. Né? Invejável, né? Olha, menino, ele matou 3 homens com a pirocada só. É igual na vida real, então, né, provavelmente. Sim, quem nunca, que loucura. Né? Quê? Adoro. Mas e aí, Taylor Rocha? Bird Box Barcelona, você foi o corajoso... De encarar 2 horas dessa bomba. Eu acho engraçado que o Léo falou que o filme tava na pauta, né? E aí, assim, eu também tinha visto que tava na pauta ele e outro filme. Aí eu vi as duas sinopses e eu digo, olha, eu acho que eu vou me arriscar no Bird Box Barcelona do que no outro filme, né? E aí depois eu fui ver que não tava mais na pauta. Eu falei pro Sassi, eu digo, eu vou assistir mesmo assim. Porque... Ele não quis assistir o Hit Culpa Minha, Léo. Exatamente. Aí. Olha. Mas assim. Perdeu, né? Perdeu tudo. Perdeu para ganhar. Afinal, não perdemos todos, então. Todo mundo vai perder, né? Todo mundo perdeu, ganhar, com certeza. Mas cara, assim. É o mesmo Box. Universo, né? É a mesma coisa, basicamente, né? Só não tem. Sim, Sandra depois Bullock, eu fiquei, né, sabendo. Eu achei que aparentemente a Netflix vai fazer um filme derivado do Bird Box original em cada local onde ela tem produção, né? Estabelecida. Vai ser Citadel do Bird Box. Exato! Exatamente, amo, né? Então vai ter aí Bird Box Polônia, vai ter aí uns Bird Box aí da vida. Amo. Né? Então, assim, mas assim, basicamente só se passa no mesmo mundo, né? Porque em termos de história não tem nada ali a ver, não tem nenhum personagem, ou não é mencionado nada com relação ao Bird Box original, né? Então, assim, é só a questão da ocorrência mesmo. Que, assim, pra ser bem sincero, eu não lembro de tudo do Bird Box original. Então, assim... Aqui, nesse filme, tem uns pontos que eles falam lá que eu não lembro se tinha no filme da Sandra Bullock, né? Então, assim, porque basicamente o plot de Bird Box geral é, né? Tem um, sei lá o que é, né? Uns alienígenas, sei lá, bactéria, o que for. Que quando as pessoas entram em contato, né? Que esse ser aí entra em contato com os olhos das pessoas, né? Aí essas pessoas ficam hipnotizadas e aí vão se matar, né? E, pra mim, era até aí o Bird Box original, né? Só que nesse Barcelona, tem pessoas que entram em contato com esse ser e elas não se matam, né? Elas, que aí são chamadas de videntes, né? Então, assim, eles têm consciência... a consciência desse ser passa a tomar o corpo dessas pessoas, né? Então vai, tipo, meio que criando uma seita, né? Exatamente. Nada. Então, assim, essa parte desse negócio de que alguns sobreviviam, eu não lembro que tinha no original, né? Eu também não lembro disso. Pois até é. Até porque eu tava vendo que o Bird Box é de 2018. Menino, parece 2018. Que faz mais tempo, né, menino? Teve uma pandemia no meio aí. Né? Eu falei, gente, 2018 é muito tempo já. Sim, 5 anos já. Pois é, então assim, eu não lembro se tinha isso, mas aqui é muito mais destaque do filme essa questão, porque assim, ao contrário também do americano, esse aqui a gente foca numa dessas pessoas que são videntes, não é numa vítima, exatamente, assim, não é em alguém que está fugindo, né, do vírus, do que seja, do ser, né, aqui a gente tá seguindo uma pessoa que é dominada por esse ser, né, então assim, o protagonista, que é o Sebastian, é um cara que o filme vai naquele esquema. 20 minutos é o tempo atual, 20 minutos é o passado. 20 minutos é o tempo atual, pra ir juntando, né, toda a história. Né? Então é um vai e volta danado. Mas assim, basicamente o que aconteceu com esse cara é que começou o surto, ele tava com a filha, e aí ele foi encontrar com a esposa pros três fugirem, e aí quando ele encontrou com a esposa foi atropelada, né, morreu, e aí ficou só ele e a filha, né? E aí o que acontece? No início é mostrado que quando eles estavam fugindo, quando começou os que eles estavam fugindo, tinha um padre que eles encontraram lá na igreja que eles se abrigaram, né? E esse padre começou a falar pro Sebastian que tipo, que a gente tem que ter fé, tem que acreditar nas coisas e tudo mais, ppp, carne assada. E ele vai pra luz, né, e vida que segue, e a gente pensa, não, beleza, é só um padre que morreu aí, né, foi pra luz e encontrou quer que seja, né, só que a gente vai descobrir que esse padre é meio que o chefe agora dessa seita, né, dos videntes, né, então assim é ele que controla basicamente a gangue dos videntes, né? E aí, quando o Sebastian tá fugindo com a filha, esse padre consegue encontrar eles, né? Aí, o que é que eles fazem, né? Os videntes encontram as vítimas, levam para um local aberto, eles meio que chamam o ser, né? E aí eles forçam a pessoa a abrir o olho pra poder ela absorver. Aí, assim, a pessoa pode endoidar e se matar, né? Uhum. Ou ela pode se tornar uma vidente, né? Uhum. E aí, eles fazem isso com a filha do Sebastian, né? Só que ela se mata, né? E ele assiste ela se matando, se jogando do prédio, né? E aí, ele acaba abrindo o olho também, né? E aí, ele se torna um vidente, né? Então, o início do filme começa com, assim, ele parecendo ser uma vítima que tá fugindo com a filha, uhum. né? Porque tá lá ele, a filha de mãos dadas e tal, e aí depois ele deixa ela num canto pra poder ir buscar ajuda e tal, aí pede ajuda pra um pessoal que tá passando pela rua, que tá caminhando com venda nos olhos e tal, aí ele diz que ele tá sozinho, pede ajuda, o pessoal leva ele lá pro esconderijo deles, né, e aí quando chega lá, ele... Pro fake news. Exatamente, porque aí o que é que acontece? O pessoal eles moram num galpão, vivem num galpão, e esse galpão era uma onde tem vários ônibus estacionados, né? Garagem, exato. E aí eles dormem num desses ônibus. Aí o que é que ele faz? Ele sequestra o ônibus, ele rouba a chave do ônibus, tranca todo mundo no ônibus e foge com eles pra levar eles pra fora do galpão, pra poder, né, fazer com que eles vejam a luz, Caroline. E aí, nessas, ele sequestra lá o pessoal, sai do galpão, vira o ônibus, quebra o ônibus todinho, e nessas pessoas que vão saindo do ônibus, ele vai lá e vai puxando o olho das pessoas pras pessoas verem, né, e aí ou se matarem ou, né, virarem novos videntes, né? E aí, exato. E aí, literalmente, quando a pessoa se mata, sai uma bola de luz do corpo dela, né, pro céu. Sim. A alma da pessoa literalmente sai mesmo, né? E aí, assim, esse é um modus operandi que ele usa sempre, né? Então, toda vez ele vai pra rua, encontra um grupo de pessoas, pede ajuda. Aí, assim, o que é que ele usa de justificativa? Ele diz que sabe onde ficam os geradores de energia da cidade, né? Porque aí as pessoas podem ter luz, pode ter aquecimento e tal, né? E aí as pessoas vão e levam ele pro acampamento delas, porque ele vai dizer onde é que tá o gerador, né? Uhum. É, e aí, assim, ele faz isso duas vezes no filme. E aí, nessa segunda vez, é que a gente vê, assim, que a filha que ele tá... que ele estava acompanhado, ela não existe. Ela só é uma imaginação dele, né? Criado pelo ser, né? Pra motivar ele a ficar sempre matando as pessoas, né? Meu Deus, que inferno! Sim, exatamente. E aí, nessa, ele vai, encontra um outro grupo de pessoas, faz a mesma coisa, só que esse grupo de pessoas tem uma menina, uma criança lá, e essa criança, ela só fala alemão, e ele, por coincidência, entre aspas, adoro, fala só fala alemão. E ele, né, também fala alemão. Então ele começa a se comunicar com ela e tal. E aí ela fala pra todo mundo que a mãe tinha... A criança, né? Fala pra todo mundo que a mãe tinha conseguido comunicação com o local onde estavam os humanos, todos protegidos e tal, não sei o quê, né? Um Éden, né? Ali no meio daquele caos. E aí o Sebastian... influencia todo mundo para que todo mundo aceite que vá pro Éden, né? Aí o objetivo dele o quê? É conseguir fazer todo mundo abrir o olho no meio do caminho até lá. Ele tem certeza que ninguém vai sobreviver. E aí eles começam, né? E aí eles começam nesse processo e tal. Aí morre um primeiro, o outro morre depois, né? Aí assim, vai. Aí. Quer saber quando que ele morre? Aí assim, a protagonista. Confesso que eu tô achando ele bem chatão também. Eu também. Então, exatamente. Ele é tão galera, né? Acha. A protagonista feminina desse filme é aquela menina que fez aquele filme Barbarian, né? Não sei se vocês lembram dela. Uhum. Sim. Então, aí ela que é a protagonista feminina. E aí, assim, quando começa a morrer o povo, ela começa meio que desconfiar, né? Porque, tipo, ele começa a dar uma desculpa meio assim, ah, fulano, sem querer, abriu o olho quando viu a luz. Oxe, né? E aí ela fica, oxe, como assim, sem querer? Não tem isso, a gente já tá nessa há muito tempo e tal, não sei o quê, né? Até que ela descobre que, na verdade, porque toda vez que sai ao sol, eles botam uma venda, só que o cara bota um óculos tipo de natação, só que pintado de preto, né? Assim, uhum. Pra dizer que ele não tá vendo. Só que aí ela pega o óculos dele e vê que não tá todo pintado, que ele consegue ver, né? O que tá acontecendo lá fora. Aí ela vai, rouba o óculos e aí vê que ele é um vidente, né? E aí ele começa a... Aí ela começa a desconfiar não, né? Revela pra ele que sabe que ele é um vidente, tudo mais, não sei o quê, e ele fica tentando justificar. Porque aí, assim, à medida que vai passando o filme, ele vai vendo que essa sombra da filha dele, que anda com ele, né? Tá querendo fazer o mal, né? E não o bem, né? Porque quer que ele mate todo mundo. Porque a sombra da filha dele... Fica dizendo, vai pai, mata mais pessoas que você vai se encontrar comigo, né? Então assim, mata fulano de tal, que só mais criança cinco pessoas. Maldita também, só, né? Exatamente. Aí assim, ele começa a ver que não tem nada disso, que ele tá fazendo uma coisa errada, né? E aí assim, isso começa a afetar essa questão da vidência, né? Do fato dele ser um vidente, ele começa a voltar a ter consciência do que ele tá fazendo, né? E aí ele fica nesse meio termo entre ajudar ou não, porque aí ele não vai ver mais a filha, né? Mas ao mesmo tempo ele vai matar a menina desse bando e tal, né? No final das contas só fica Sebastian, a menina, a Claire, né? Que é essa menina que eu falei, e a criança, né? Que é a Sofia. Ficam só eles três, e aí eles chegam na torre, porque assim, você sobe numa torre, pega um bondinho, aí desse bondinho é que você vai chegar lá no Éden, né? How e aí eles chegam... Né? Hã? How convenient. Né, exato. Né? Porque assim, né, na teoria, eles construíram, os humanos construíram um local de difícil acesso que é justamente para não ter invasão lá, né, do povo possuído. Uhum. E aí, nesse tempo todo, o padre tá sempre perseguindo eles, né? O padre e os capangas estão sempre perseguindo eles porque querem que mate todo mundo, né? E aí chega na torre, o Sebastian vai e diz: "Olha, vocês duas sobem, eu vou ficar aqui para deter o padre, né?" E a aproveitem lá, né? E aí tem toda a cena emocionante, deles pedindo e tudo mais, né? PVP. E aí elas sobem, né? Chegam lá, conseguem chegar lá em cima. A manivela lá do bondinho não tá funcionando, né? E aí elas ficam desesperadas como é que elas vão conseguir chegar no Éden e tal, até que passa um vento, balança um sino que tem lá, e aí a Claire tem a ideia de balançar o sino pra ver se chega lá no Éden, né? Pra ver se eles ouvem lá. E aí eles ouvem e ligam o bondinho, elas pulam no bondinho e vão pro Éden. E o Sebastian ficou, mata o padre, só que acaba morrendo junto na história, né? E aí elas chegam lá no Éden, né? Realmente, é o local onde é protegido e tudo mais, não tem contato com o mundo exterior, e os humanos estão lá cuidando um dos outros. A Sofia encontra a mãe dela, né? E aí elas se abraçam e tudo mais. E aí, quando a Claire chega lá, o pessoal tem o povo do exército, né? Que tá tomando conta ali da comunidade. E aí eles chamam ela e a médica começa a fazer vários exames com ela e tudo mais. E tira sangue e tudo, né? E assim, aí ela pergunta: mas pra que vocês querem meu sangue? Aí, não, é pra saber se você não tá contaminada e tudo mais. Porque a gente tem desenvolvido testes aqui pra identificar por que algumas pessoas viram videntes e outras não, e tudo mais, né? E aí, assim, o que o pessoal revela é que, basicamente, as pessoas que já sofreram traumas emocionais muito fortes na vida, elas, quando são contaminadas pelo ser, elas viram videntes, né? Então, por isso que o cara se tornou vidente, porque ele perdeu a filha, né? E aí, a gente vê no final, né? Tem lá uma sala onde tem vários animaizinhos e eles ficam testando a influência do ser nesses animais, né? Então, assim, eles pegam lá uns ratinhos. Aí, eles têm um vidente lá que eles mantêm preso, né? Aí eles ficam tirando sangue do vidente, botam no ratinho e vê quanto tempo o ratinho sobrevive, né? E assim, e tem vários outros animais nesse mesmo local, né? Ou seja, né? Estão usando os animais de experimento pra poder fabricar uma solução pros humanos, né? E aí termina o filme. Que delícia! Sim. Eu acho que é aquele grande perder a chance de deixar quieto o primeiro filme, né? Exatamente! Porque assim... Cara, assim, teve um ponto só que eu achei mais interessante do que o americano, que foi a questão da religiosidade, sabe? Eu acho que assim, o filme puxa muito nessa de que... Porque assim, como você tem o padre como líder ali da seita, então eu senti que em alguns momentos eles quiseram meio que botar uma crítica ali, do tipo, né, a igreja católica, né, com fiéis cegos e tudo mais, né? Ainda mais que a Espanha tem muita essa influência católica, mas então assim, acho que eles... eu achei interessante essa parte. É aprofundada? Não é, certo? Mas, assim, era uma boa ideia que não foi executada tão bem. Mas, de resto, é basicamente as coisas do outro filme, né? Inclusive, eu falei até pro Sasa que essa terceira parte que mexe muito mais com ação e eles fugindo do padre e tudo mais e dos capangas, eu achei, assim, eu acho que o filme se perdeu de vez aí. Eu acho que não precisava tudo isso, sabe? Então, assim, eu acho que quando ele tava mais discutindo uns centrado. Discutindo mais uns pontos de fé e do que você acredita, porque assim, o padre diz que esses seres, né, que tomam os corpos, que eles são anjos, na verdade, né? Então, pra ele, eles são anjos que vieram aqui. Exato. Então, assim, quando eu tava nessa parte, eu tava até de boa, mas aí descambou pro final e assim, realmente, tirando o fato de destacar mais os videntes do que as vítimas desse filme, ele é, assim, não tem tanta novidade assim em relação ao original. Sabe? E como vocês falaram, o protagonista é chato. Nossa! E os bichos, pelo visto, não são os vilões, são esse vidente chato aí, né? Chatíssimo, né? Olha. Meu Exatamente. Deus, ficamos insubordável. Sim. Sou obrigado a ter empatia? Veio, contou uma história mal contada e foi-se embora. Só isso que eu me pergunto. Sou obrigado a ter empatia? Não, né? Sinceramente, Brito. Sinceramente. Mas é isso, gente. Vejam. Quê? Que isso? Vejam limona. Menino, Netflix agora voltando aí com a média, né? Sobrevivendo em grande estilo, né? Ah, eu ia ver essa série e você me desanimou. Eu achei chata. particularmente, né? Protagonizada por Michelle Buteau, baseada no livro escrito por Michelle Buteau sobre si própria. Amo! Olha que tudo. Michelle Buteau, a Mindy da nova geração. Exato, só que dessa vez ela colocou a si própria pra interpretar a si própria na sua própria série. Eita porra, é a metalinguagem de si mesma. Exato. E nessa série, menino, o que, que a gente tem? Michelle Buteau. Michelle Buteau, né, interpretando essa mulher de... acima de 40 anos, que trabalha como assistente de uma estilista na revista Essence. Que é Michelle Buteau. Que é aquela revista mais focada pro público negro e tal. E ela é uma pessoa muito talentosa, só que ela nunca tem a oportunidade de ser a estilista. Ela vive um relacionamento com o fotógrafo-chefe, né? Para, Leonardo! Tá atrapalhando querendo... a concentração! Eu tô querendo dizer que todos os personagens são ela, velho. Que saco! Mais... Ela vive um relacionamento com um fotógrafo lá, o que é o fotógrafo principal da revista, e ele sugere pra que ela faça o próximo ensaio, porque ela dá uma ideia de movimento das roupas e tal, e a diretora da revista gosta da ideia. Então ela, pô, ficou super feliz, vai ter a oportunidade da vida dela de ser estilista-chefe, num ensaio importante. Só que o mundo dela cai quando ela chega em casa e vê o seu namorado transando com outra mulher. Tá, peraí, então você para pra não te interromper. O mundo cai no instante em que eu flagrei você. Vale dizer que a mulher que ela tá, que o marido dela tá traindo ela, é a modelo. Buteau. Exato, só que magra. é a modelo que ela tava tirando foto no estúdio. Eita, pô. E aí ela decide sair de casa, obviamente, né? E acha que vai perder essa oportunidade do emprego. Então ela acaba chegando lá na revista, né? E a diretora da revista fala que ela só vai ser a estilista-chefe se o namorado dela, traidor, tiver como fotógrafo. E ela fala que nem fudendo, nem a pau juvenal. Então ela fica sem emprego, fica sem casa, e aí ela vai morar num apartamento que não é com Michelle Buteau, né? Mora num apartamento com uma branca, né? Ali em torno dos seus 30 anos, louca por gatos, que é muito esquisita, muito esquisita. E a partir daí ela vai se reinventar, né? Enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto profissional, porque vai surgir a oportunidade dela produzir o estilo, né? Quanto stylist, de uma modelo que foi muito famosa nos anos 90. E a partir daí tem tudo pra sorte dela mudar. E eu vi 3 episódios, né? 2 episódios e meio. Da série. E não gostei. Essa é a verdade. Não gostei. Achei a série chata. Eu gosto muito da Michelle Buteau fazendo Michelle Buteau em The Circle. Né? Mas a Michelle Buteau, enquanto Michelle Buteau como atriz, interpretando a si própria, eu não gostei. Eu acho que tá um pouco fora de tom, né? E é uma comédia meio boba, né? Ela tem essa coisa de empoderar a mulher. Ainda mais porque ela é uma mulher negra, acima de 40 anos, fora do padrão, né? Pra trazer essa mensagem de empoderamento. Mas eu realmente achei a série chata. Eu desafio você, Leonardo, a ver a série de Michelle Buteau com Michelle Buteau. Não, Michelle Buteau, produzida por Michelle Buteau. Você já falou tão bem que eu não vou ver. Mas às vezes você gosta. Não, acho que... Pelo menos o primeiro episódio, assim, acho que você tinha que ver, né? Se você quiser, assisto junto com você. Vamos pensar nisso. Pra você ter com quem comentar. Mas eu achei fraca, muito fraca, mas eu vi que tem algumas pessoas, até a própria Netflix compartilhou uns comentários da galera falando muito bem da série, que amou a série, que se identificou e tal, não sei o quê. Mas eu vi que é porque eu não sou mulher, né? Bom, e nem tenho 40 anos. E nem sou Michelle Buteau, exatamente. Até porque eu sou muito mais... Ah, não, eu ia falar que era a Bruna Grifão, não mesmo. Bruna... Louise, né? Mas a Bruna Louise faz o Too Hot to Handle Brasil. É o Tchaka na Butchaka. Ela não faz o The Circle Brasil. Qual foi o filme que a gente viu com a Michelle Buteau que a gente se divertiu? É porque ela não era protagonista, né? Ela era, tipo, ajudante. Quer ver? Tô até vendo aqui. Enquanto isso, chegou aqui a notícia de que a Warner tá pensando em adiar Duna, Aquaman 2 e A Cor Púrpura. Falei que esse filme estreia na data. Pensando em adiar aí, mas estão dizendo que... A Warner, por enquanto, está negando. Quem está dizendo que vai acontecer esse é a Variety, né? É, porque como é que vai divulgar Duna sem o carisma de Timothy ao vivo, né? E Zendaya, né? E Zend. Adoro Zend. Gente, quem tá querendo abrir meu IMDB? Ó, a Caramelo também não concorda com esse negócio, não. Né? Fazendo aqui, Michelle Buteau. Gente, não tá indo. E eu tô com internet, gente, que eu tô aqui falando com vocês. Né? A internet tá te privando. É, deve tá... Como é que é? Limitada. Uhum. Michelle Buteau. Ah, Michelle Buteau fez aquele do... Always Be My Maybe, né? Sim, maravilhosa. Ai, que filme bom, gente. Talvez. Ah, Michelle Buteau também fez o da Sabrina Carpenter, né? Daquela dançarina. Uhum, ótimo também. Ah, e Michelle Buteau fez o da Jennifer Lopez do casamento. Do Case Comigo, dela do Wilson. Que ela era assessora. Não lembro dela. Ela era assessora da Jennifer Lopez. Ah, é. Esse filme eu não achei tão bom, não, quanto os outros. E ela também fez o Crush da Moana com a outra menina, que é essa. Ah, sim, com a menina que é igual a ela. Isso. E Pilar, né, Gila Vivi? Pilar, exato, e Pilar. E é isso. Eu acho que ela funciona bem como coadjuvante. Eu, particularmente, sim. Não gostei, né? E aí, eu já não sei se Taylor viu a próxima série, que é da HBO Max, né? Full Circle, que é a série do Steve Soderbergh, né? O elenco é Must See, né? Que é Claire Danes, o Timothée Olyphant. Eu achei que você tivesse comentado essa série já. Não, menino. Eu lembro de você falar de algo com o Timothée Olyphant, que o Claire. Você falou que tava vindo aí, então. Ele vai fazer o Justify, né? Vai fazer, não, voltou, né? Justify. Uhum. E Sarita. Sarita não tá. É, não. Série boa dessa. E Dennis Quaid também, né? Opa. E, menino, a premissa é muito esquisita. Muito esquisita. Porque o trailer te vende um negócio, e esse primeiro episódio é um negócio completamente diferente. Porque o trailer te vende que vai ser um thriller relacionado a um sequestro, aí parece que tem alguma coisa relacionada com diplomatas e tal. Mas não, o que que acontece? Se passa em Nova York, nos dias de hoje, né? E um cara de uma das máfias, da máfia, agora esqueci do país, da Guiné ou da Guiana, esqueci. Ele é assassinado e a irmã dele decide fazer vingança. E o que que ela faz? Ela vai pro país lá, pra Guiana, ela pede uma orientação pra um guru espiritual e ele fala que os caminhos, né, dela vão se abrir e o tal do circo vai se fechar, o Full Circle, se ela sequestrar o filho da Claire Danes e pedir um resgate. É tipo, beleza. A Kate sequestrando o rato. Exato. Aí essa mulher bota o plano em ação pra fazer o tal do sequestro. E quem tá de frente do sequestro é o Jarell Jerome, lá onde os meninos não choram, quem chora não ama, né? Um negócio desse aí. Olhos que não veem, que? Olhos que não veem. Bird Box. Ai, que horror. Aí tá, eles vão fazer o tal do sequestro. Aí eles têm que sequestrar o filho da Claire Danes. Que eu pensei que a Claire Danes era diplomata, né? Porque tem esse negócio de dois países e tal. Mas não, a Claire Danes é esposa do Timothée Olyphant, que é filho do Dennis Quaid. E o Dennis Quaid é um chefe de cozinha renomado. Então ele tem a marca dele como chefe de cozinha. Ele é dono de um cassino. E aí eles vão fazer o quê? O plano é sequestrar o filho da Claire Danes pra pedir o resgate. E através do dinheiro desse resgate, eles vão poder, tipo, fechar o circo e seguir em frente a vida. Só fazer uma observação aqui, que a gente perde a noção da idade das pessoas quando elas vão ficando muito velhas, né? Uhum. Porque eu sei que Dennis Quaid é bem velho, mas Timothée Olyphant pra mim tem uns 50 e pouco. Certo. Aí eu já fico pensando, Dennis Quaid já passou dos 70? Acho que sim. Já, né? Acho que sim. Talvez. Deve ter uns 72, 73. É que nem hoje que eu tava no mercado, aquele que começa a história. E tinha uma mulher, assim, carinha de 60 a mais, né? Ok. Falando no telefone assim, oi mamãe, não sei o que, mamãe. E eu fiquei olhando assim, minha senhora. Sua mãe já deve estar na idade da DC. Tem que estar sendo de mamãe. Sempre, mas a gente sempre tem que lembrar que a Lu Alckmin, né? Oi? Eu gosto da aleatoriedade, vai escalonando. A Lu Alckmin, a esposa do Dr. Geraldo, uhum. Ela tem uma cara de 50, 55. Ah, e, na sim. Verdade, ela tem 70 e blaus. É, a Lu Alckmin realmente é. Ela tá. Ah, mas você, acha que ela, você acha que ela chama a mãe dela de mamãe no telefone? Acho que a mamãe dela não tá mais nesse plano. Mas tá atendendo telefone ainda. Não. Né? Ó, mas só pra ver, o Dennis Quaid tem 69 anos e o Timothée tem 55. Eita! É, não dá pra ser pai fácil assim. Até dá, né? Começou igual o Gugu, né? Com 14 anos. Porque quando você falou, Timothée, eu já ia falar assim, mas eles não têm idade parecida, mas depois eu fiquei pensando, não, o Dennis Quaid já tá aí há muito tempo, muita estrada. Mas é isso, ó, você vê, eles teriam que ter, tipo... Teve o Timothée com 15 anos. Mas o Dennis Quaid é pai dele, não é pai dela, não? Não, é pai dele. Certeza, absurdo. Pai de Michelle Dutroux. É pai de alguém, gente. É. E porque... a filha deles faz o marketing da empresa. Sim. Exato. Né, ela faz o marketing da empresa. Ela faz o marketing dela. Ela faz o marketing dela. E aí ela tá pensando em expandir, né, e fazer vários não sei o quê, nanã. E aí elas têm um filho incel, né, Marcinho, né, que é esse menino que desenha nos tênis e tal, não sei o quê. Sim. E aí ele vai jogar beisebol com o pai, né? E aí o que que acontece? Ele... Com a mãe. Tem a mochila com avanço, né? Ele tem a mochila furtada com o celular dele e tal, não sei o que, nanã. E o homem, o menino que rouba a mochila dele, fica mandando mensagem pra ele assim: Rogerinho, fica falando assim: oi menino, tudo bem? Eu achei aqui seu celular, achei aqui suas coisas, seu amigo e tal. Se você quiser, eu posso te entregar. Eu posso entregar tua mochila e tal, não sei o quê. E aí, menino, esse Marcinho sai de casa escondido da avó, que Claire Danes e Timothée Olyphant são no evento, e ele sai escondido de casa da avó com um casaco vermelho, uma bicicleta, um tênis, não sei o quê. E aí... Da avó que é Danes Coit. Fazendo papel de Michelle Buteau. E aí, menino, o que que acontece? Esse menino sai de bicicleta pra encontrar com outro garoto, pra devolver as coisas dele. Nisso, o Jerome tá esperando pra poder sequestrar o menino. E aí ele sequestra o menino. E aí começa a ligar pra Claire Danes. Aí Claire Danes fala: meu Deus, meu filho, meu marido, roubaram meu filho. Desesperada. E o homem falando assim: a gente vai tá com teu filho aqui, vamos pedir o resgate, não sei o quê, não sei quantos milhões dos cassinos, tudo. Nananã. E aí o povo todo desesperado. Aí tinha um telefone, liga pra Dona Skade, Dennis Skade liga pro homem do financeiro dele pra liberar os dinheiros, tudo, não sei o que. Uma confusão, dedo no cu, gritaria, de repente, abre a porta e Marcinho entra em casa. E aí fica todo mundo. Como? Se Marcinho foi sequestrado? Se eles estão com Marcinho, se Marcinho tá gritando na van. Será que caímos no golpe do zap? E aí, menino, tudo se revela, né? Que na verdade, na mochila que o menino roubou, tinha um casaco igual ao que o Marcinho saiu pra encontrar o menino, né? Então eles estavam vestidos basicamente iguais. E o menino pede pra dar uma volta na bike de Marcinho. E quando ele vai dar a volta, os sequestradores pegam o menino errado. E colocam dentro da van e ligam pra Claire Danes pra pedir o resgate, né? Mas o que mais me impressiona é que Marcinho tá em casa, tá todo mundo seguro, todo mundo salvo. E eles decidem manter a negociação com os sequestradores pra salvar o filho que não é deles. Mas e os pais desse menino? Não tem pai, ele mora na rua. Né? E eles decidem manter uma coisa só pra si. Aí eles falam assim: não, porque se a gente disser... Ah, não, porque a gente quer o casaco de volta. Porque eles falam assim: se a gente disser que Marcinho tá aqui, eles vão tentar sequestrar Marcinho de novo. Mas, gente... é só proteger Marcinho, não deixar sair por aí de casaco. E eu falei: gente, como assim? Mas eles querem matar o sequestrador? Qual que é o plano deles exatamente? Eu não faço ideia, porque pra mim a premissa da série acabou do momento que vai ter um sequestro e o sequestro não acontece. Então. Entendeu? Meu filho tá em casa. A outra criança, foda-se. Ai, mas arrancaram dele da casa. Mas assim não vai andar mais seguro, né? Porque vai ser... Não, isso não faz sentido nenhum, Telo. Caralho, eles são ricos, manda essa criança estudar na Suíça. Né? Isso não faz sentido. Essa premissa não faz sentido. Ah, vamos manter a negociação com o sequestrador pra eles não virem atrás de Marcinho de novo. Gente, pelo amor de Deus, se preserva. Tipo assim, manter a negociação, que eu vou pagar um resgate pra uma criança que não é meu filho. Aí depois eles vão mais querer sequestrar meu filho, sendo que eles podem simplesmente pegar o resgate, soltar o menino ou fazer o que quiser com o menino depois e atrás de Marcinho. É uma maluquice foda, cara. Eu fiquei assim: gente, não é possível. E Marcinho no meio dessa negociação fica como? Triste. Fica chateado, né? Ele fala: ah, porque a culpa do coisa, da culpa é minha e tal, não devia ter saído. Tem culpa eu. Aí eu tô vendo aqui que tá saindo de dois em dois essa bomba, né? Aí eu tô vendo aqui o segundo episódio. Sim. Conforme os McCurses acorrem para atender as demandas de Aked, os eventos chegam a um ponto crítico no Washington Square Park. Episódio 3. Enquanto Natália toma um assunto com suas próprias mães, Sam visita seu tio Jean depois de procurar conselhos de um velho amigo na aplicação da lei. Ah, é Dennis Quaid. E o 4 tá aqui, né? Enquanto Garmin avalia suas opções opções para a família, Derek finalmente confessa o segredo de longa data Sam. E o inspetor Harmony faz um acordo com o Xavier. Aí o comentário que tá aqui é: nossa, essa série ficou tão ruim. Gente, o primeiro episódio pra mim chega de ser horrível. É igual a Invasão Secreta, né, menino? Episódio 5. O quarto episódio. Gente. E vale dizer que tem uma hora esse primeiro episódio. Uma hora, essa porra. É difícil. Gente, eu tava completamente desinteressado. Tava achando tudo um saco. E aí, quando vem essa resolução, quando o Marcinho entra em casa, eu falei, ué. E aí vem essa ideia brilhante de manter a negociação com o sequestrador da criança que não é a deles. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não tem condição nenhuma disso. Não tem condição nenhuma, né? Você não ficou intrigado por esse Marcinho vai ser sequestrado de novo? Nem um pouco. Você ficou, Taylor? Porra, eu tô aqui empolgadíssimo. Vai ver até o episódio 4, vai ver como essa série ficou, né? Olha, eu já não veria essa série. Saem dois episódios de semana, já. Aí é que não rola. Gente, mas é os outros mesmo. É os outros mesmo. É os outros gringa. Porque, gente, pelo amor de Deus, que bosta. O elenco é um elenco excelente. Mas com uma história. Ah, Adriana Esteves, Amans. Eduardo Stablish, né? É, Drica Moraes. Gente, uma cachorrinha. Essa série é uma palhaçada. Só isso que eu tenho a dizer pra vocês. Palhaçada. Olha, Léo, atualizações ao. Essa temporada do No Limite tem a imunidade. O ídolo. O ídolo? Ídolo não. O amuleto da imunidade. Que é o ídolo. É o ídolo, exato. Que é a imunidade. E que é Michelle Buteau. Então vou ver sempre os finais dos episódios pra ver o povo usando o ídolo ou não. Paulinho Vilhena encontrou o ídolo. Ah, tá tendo episódio hoje, adoro. Né? Adoro. Ué, gente, mas já não teve um essa semana? Tô vendo no Twitter. Mas são dois sempre por dois por semana. Ah, eu achei que tinha parado essa palhaçada. Não, é dois por semana porque a Globo não quer esse programa no ar, então ele já tem acaba que mês que vem. Já logo, jovem. É, já acaba mês que vem, já. Entendi. É dois por semana. Cada programa é uma eliminação. Sucesso. A Vilhena vai chegar, o povo vai estar lá querendo votar nele. Ele vai. Eu acho que pirei. Meus pés saíram do chão. Ai, menino. E saindo da série triste pra outra triste, né? Eu vi a volta de Bailey Belinha, né? O verão que fiquei bonita, menino, né? Menino, eu esqueci que essa série voltou. Deus menino, eu desisti de ver o retorno dessa série quando eu li uma crítica que dizia assim: a série está muito menos divertida e mais dramática. Eu falei, divertida nunca foi, né? Então... Se for mais dramática que a primeira, que era um inferno. Porra! Todo mundo torturando o Belly Belinha, aquele homem peito de pombo sacaneando geral. Conrado. Ai, e aí voltou, né? Pior que voltou com 3 episódios, uma hora, né, velho? Deu qualidade. E a série começa num ponto que, tipo, Suzana já faleceu. Suzana já foi de submarino, né? E assim, eu tenho que dizer que Suzana, apesar de falecida, é a melhor personagem da série, né? Porque ela fica sendo citada o sempre tempo inteiro. Sempre foi. Ela e ela fica... também que se pegavam. A mãe ficou deprimida, né, que Suzana morreu. Inclusive, ela escreveu um livro sobre a grande amizade delas duas. Quem não ficou deprimido nessa série? É, ela escreveu um livro. E aí, menina, a gente vai vendo o que aconteceu desde o final da temporada passada, né? Que foi quando Jeremias descobriu que a mãe tava doente, que o Conrado já sabia, e que Belle e Belinha decidiu ficar com o Conrado e não ficou com Jeremias, né? Porque e aí, é uma grande burra. Uma grande burra, exatamente. E aí, o que acontece? A gente sabe que Belle e Belinha não tá mais com Conrado, que Jeremias não fala com ela desde o verão, que Suzana faleceu e que alguma coisa aconteceu no velório de Suzana. Ué, mas terminou falando com Conrado e agora não tá mais? Não tá mais. E aí eles vão construindo... Casal forte, né? Eles vão construindo isso com o quê? Flashbacks. Muitos flashbacks. Muitos flashbacks, né? Jeremias descobrindo que os dois estão juntos, gritando pra caramba, falando que Belle e Belinha, que odeia Belle e Belinha, que ela podia ficar com qualquer, que ela ficou com ele, depois ficou com outro, que ele não era otário, não. Imagina. E é um absurdo, né? E vale dizer que essa música, essa série só tem duas artistas fazendo a trilha: Taylor Swift e Olivia Rogério. Só tem esses dois. Cada mas deve ser cara. Aquele Taylor mesmo não cobra barato pra botar as músicas. Exato, não. Será que eles estão usando só Taylor Version ou usaram as outras do ladrão? Usaram Taylor Version só. Ah, tá. Tá? Que no Prime Video aparece, né, a música que tá tocando. Se você clicar, né, aparece a música que tá tocando, as pessoas que estão em cena, né? Uhum. E aí é Taylor Version sem. Toca Cruel Summer, obviamente, né? E vai explicando, né, que... E aí Belle e Belinha tá quase um ano sem falar com Jeremias, né, depois disso. E... ela e Conrado mantiveram um namoro por um tempo, assim, até mais ou menos o Natal. E aí, de repente, Conrado começou a se afastar de Belly Bellin. Começou a se afastar dela, gostar dela. E aí, ela achou que ele ia terminar com ela, então o que ela faz? Ela terminou com ele. Falou, não quero mais saber, sai daqui, te odeio. Você só... E por que ele tava se afastando? Qual era o trauma da vez? Porque ele ama ela muito, né? Attenzione! Chato! Casal chato, Big Pocket. E aí, Belly Bellina tá nessa barra que ela tá se sentindo negligenciada, né? Porque o irmão dela vai pra faculdade agora, vai pra Princeton, né? E a mãe dela entrou num estado de torpor desde que Susana morreu, né? Parou de ir nos jogos de vôlei dela, parou de fazer tudo pra ela, ela ficou triste, ficou chateada. Afinal, Susana era a amor da vida da mãe dela, né? Sim. E aí, o que aconteceu? As notas de Belly Bellina caíram, ela saiu do time de vôlei, e existe a possibilidade de Belly Bellina não conseguir ir pra uma faculdade mais. Tô preocupado, hein? Né? Muito triste. E aí ela joga isso na cara da mãe dela, né? Ela fala assim, você não se comportou como mãe desde que a Susana morreu. E aí essa barra, né? Porque o livro da mãe de Belly Bellina virou um best-seller, né? Então ela tem que fazer a propaganda, ir pra Nova York, divulgar. Presto. E ela não quer. É, e ela não quer, porque ela tá muito triste, muito chata, deprimida, muito pra baixo, né? Que ela fala que Susana era a pessoa que sempre torcia por ela. E Susana não tá mais ali. Aí tem a formatura do menino, do irmão da Belly Bellina, né? Que tá gigante, né? Ele já era grande na outra temporada, agora ele tá maior ainda, mais alto ainda. E ele tá humilhando ela ainda? Não. Que a vida desse menino era humilhar a Belly Bellina. Aí a Susana manda um presente mesmo depois de morta pra ele, né? Mano? Um computador. É. Susana então... nas alturas, né? Susana nas alturas. Meu Deus. Aí manda pra ele o presente e tal. Aí eles vão numa festa, né? Que é aquela amiga de Belly Bellina, Loura, que tá sendo também muito boa personagem. Ela tá lá, o namorado dela agora tá namorando com o Machine Gun Kelly, né? E aí... O namorado dela tá namorando com o Machine Gun Kelly? Não, ela tá namorando com o Machine Gun Kelly. E aí eles estão lá, não sei o que, nanã. Aí de repente, Belly Bellina e seu irmão começam a brigar. Aí ela fala assim, porque você sabe que eu tô muito triste, porque a Susana morreu. A irmã dela fala assim, você acha que eu não sinto saudade da Susana? A Susana também era como se fosse da família pra mim. Gente. E não sei o que, nanã. Eu tô a sair e voltar pra Susana. Exato. Aí Belly Bellina volta pra casa, quando ela tá deitada na cama dela, ela decide ligar pra Jeremias, que não atende ela há quase um ano. Aí ela liga pra Jeremias, Jeremias faz o quê? Atende o telefone. E aí... Jeremias não pegou um homem, né, nesse tempo. Não pegou. Não pegou ninguém. Com saudade várias... da mãe, não, nem pra pegar um homenzinho. Pegou várias mulherzinhas, porque no período que Belly Bellina tava namorando com o Conrado, ela fica perguntando, como tá Jeremias? Ela fala assim, ah, Jeremias tá super de boa, tá saindo com várias mulherzinhas. Jeremias não bate corner, né? Exato. Meu Deus, agora foi lá. Ai, meu Deus do céu, cara. E aí, Jeremias atende e pergunta assim, Conrado tá com você? Aí Belly Bellina fala assim, não, por causa de quê? Ela fala assim, porque ele fala assim, porque Conrado está desaparecido. Que na verdade Conrado só tá sem dar resposta para Jeremias há um dia e meio. E aí eles decidem. Conrado só tá sendo Conrado, né? Chato. Exato. Aí eles decidem ir pra faculdade lá, né? Aí tem uma cena assim, que eu acho que o Leoz tinha que assistir, Taylor também assistir, que é assim, uma grande entrega, né? Porque Belly Bellina e Jeremias são obrigados a ficar no mesmo carro, indo em direção... Que eles vão pra faculdade, chega lá na faculdade, descobre que o Conrado não tá lá, que o Conrado foi pra casa de verão, pra casa de verão deles, lá em Cousins. E eles decidem, pegam o carro pra ir pra Cousins, e a Belly Bellina fala assim, viado, eu vou, foda. Aí eles estão lá no carro, um climão horroroso, de repente o pneu fura. E aí Jeremias quer ligar pro seguro pra vir rebocar o carro pra trocar o pneu do carro. E a Belly Bellina fala assim, eu tá troco. Viado mesmo, hein, tá viado mesmo, eu troco. Eu aprendi. Tá viado mesmo. Eu aprendi a trocar pneu, vou trocar. E aí... Jeremias fala assim, mas como é que tu vai trocar? Ela falou, garoto, só pegar o macaco que tem aí no coisa, o step, que eu vou trocar. E aí, de repente, ele tem uma crise. Ele fala, você estraga tudo, e não sei o quê. Aí eles começam a brigar, e Belly Bellina fala assim, eu não devia ter escolhido com o rato, eu não devia ter te abandonado, eu sinto muita sua falta, assim, que... Ah, gente... E aí ela fala assim, Eu não fui amigo. Belinho também compra tais drogas. Ela fala assim: eu não fui a amiga que você precisava que eu fosse, mas eu vou estar aqui agora pra sempre com você. Pra sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E aí eles reatam a amizade. Mas né? Eu fiquei preocupado também. Né? É, mas trocaram o pneu. Trocaram o pneu. Aí eles chegam lá na casa de verão, né, menino? E tá Conrado brigando, gritando com seu pai no telefone. Por quê? Meu pai. Meu pai. Porque o que que acontece? Conrado fugiu, largou a faculdade, fugiu de tudo. Por quê? Porque a tia dele, irmã de Suzana, dona de 50% da casa e agora dona de 100% da casa, decidiu que vai vender a casa. A tia Mega Evil é a mulher do Kevin Bacon, Kira Sedgwick. Kira Sedgwick é a tia malvada que quer vender a casa. E Conrado largou a faculdade, largou tudo, não deu mais notícia pra ninguém só por causa disso. Porque ele... Kira Sedgwick quis provar o quê? Que ela tá tipo a Olivia Colman aceitando fazer participação em série. Exatamente. E aí, menino, o mote dessa temporada agora vai ser como eles vão fazer pra fazer a casa de verão não ser vendida, né? Vai ser, aí termina o terceiro episódio com a gangue toda reunida, né? Jeremias, Conrado, Beli Belinha, irmão de Beli Belinha e amiga de Beli Belinha, né? Que vão espantar os compradores da casa até a tia aceitar vender pra Conrado e Jeremias, sendo que eles não têm dinheiro porque o pai deles falou que não vai liberar o trust fund deles. Ai, coitado. Tá, estão que nem as gêmeas, querendo uma Porsche, uma casa. Já conhecida liberar, tu não deixa. E é isso, né, menino, que rolou nesses três primeiros episódios, né? Eu adoro que virou um filme na Sessão da Tarde do nada. Ai, é isso, né, menino, que rolou em 3 horas de série, né? E isso aí. Maravilhoso, tá incrível. Ah, deve estar. E você foi animado pelo resto da temporada? Porra, lógico que não, né? Mas vai ver. Não, vou ver, mas já tô aqui. Já tô aqui, faltam 10 episódios, né? Isso. Não, vai ser só 8, né? Então faltam 5. Ó, li aqui que copiaram o Idol realmente da maneira certa, mas que tem que só pode usar até ter 10 participantes. Que é semana que vem. Exato. E tu viu que a menina disse, ela disse que viu o pergaminho, mas não pegou, porque não sabia que podia pegar. Ah, pronto. Achou que era da produção, perderam ali, melhor não mexer. Exatamente. Que bacana, viu? Meu Deus, que momento. Meu Deus do céu. Mas então agora vamos falar de vida real, né, menino? Porque estreou aí o documentário do Balão Mágico, né? A super fantástica história do Balão Mágico no Star Plus. 3 episódios aí, né? Contando a história desse grupinho aí que revolucionou os anos 80, o universo da música e tudo. E que revelou que, na verdade, a grande vilã de toda foi a mãe de Simone, né? Revelou que a mãe de Simone era uma grande vilã mega evil, né? Que as crianças eram exploradas porque ela decidiu trocar de empresário que não cuidava das crianças, criança mineira. Sim. Exato. E aí a gente vê, né, os participantes ali, né, Simone, Jairzinho, Mike e Toby, né, que sofreu muito, sofreu mais que a Ju e tomou no Toby muito, né, ele. A gente descobre essa barra, né. E pra mim, assim, Taylor, tem que dizer que o mais interessante do documentário foi saber que o Mike era filho do assaltante do trem não pagador. Não é, menino. Foi a melhor coisa. Fiquei chocadíssimo com essa história, gente. Exato. Olha... É porque a gente não tem idade pra conhecer Balão Mágico, a gente é jovem, né? Claro que conhece, garoto. Eu só conheço de Trem da Alegria pra frente. Balão Mágico, eu desconheço. Você não conhece as músicas do Balão Mágico? Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão, não, só não conheço. Você não conhece? Ai, meu nariz, ele parece muito mais um chafariz. É da Xuxa essa música. Não, é do Balão Mágico. Entendeu? É da Xuxa. Você para, você fica... Você não conhece Plut, Plat, Zoom... Não já ouvi em algum vídeo no YouTube. Algum vídeo. Ai, conhece tudo. Com Balão Mágico. E assim, eu gostei. Mas aí tem isso, Leozo, que o Mike, do Balão Mágico, de o pai. O pai de Derry. Derry. O Mike, né? Que não é Michelle Bitton, pelo Michelle Bitton, ele era uma criança celebridade, né? Porque ele era filho de um assaltante inglês que tava foragido no Brasil. Adoro filho de uma celebridade. Porque ele era celebridade. Inglês. Ele deu entrevista no Jô. Ele deu entrevista no Jô. Porque o assaltante virou uma celebridade. Exato. Entendi. Veio pro Brasil, conheceu uma puta, teve um filho com ela, né? E apareceu no jornal que foi preso e tal. E ele virou realmente uma celebridade. Conheceu uma puta? Não era puta, não, menino. Mas ele não fala que é filho de um ladrão com uma prostituta? Ah, é? Ele fala. Não, eu lembro dessa parte, não lembrava que ela era prostituta. É, puta. Puta, menino. É, mas foi isso mesmo. Não, essa história do assalto do trem pagador é famosa, né? Isso. Mas não sabia que o pai... Que o menino do balão mágico era, né? Hoje é... Mas ele entrou no balão mágico por isso? Eles queriam alguém com credenciais? Sim. O pior que foi isso, porque descobriram essa história, e é porque assim, segundo o produtor lá do balão, né, só a Simone e o Bob, eles cantavam bem, mas eles não tinham assim uma personalidade. Exato. E aí o balão precisava ter uma personalidade, aí quando saiu essa história, Nino, o produtor disse, ó, vocês se virem, mas esse menino tem que estar no balão mágico, foi. Sendo que ele não cantava nem nada, ele só queria ter quem disse que o menino tinha personalidade, gente? Eles viram que a polícia britânica invadiu o Brasil pra levar o pai dele pra Inglaterra. Uhum. E aí ele ficou um tempo lá preso. E aí, quando o cara voltou pro Brasil, eles viram um menino. O menino deu entrevista, o menino foi no aeroporto, recebeu o pai. Ah, e aí, então viram... é que eles curtiram a vibe de Mike. Isso, né? Falaram que ele era filho uma figura. Ladrão. Exatamente. Entendi. Falaram que ele era uma figura. E aí precisava dessa personalidade que ele falou. E aí, mesmo ele não cantando, ele entrou no grupo, né? Cara, que maluquice. Brasil, anos 80, 90, né, filho? Então... Olha... Não, eu fiquei horrorizado de ver as músicas que eles cantavam na época, né, viado? Eles cantando a música que queria uma namoradinha, não sabia se ia casar. Meu Deus, as crianças com 3 anos... Eu olho, né? Passado, chocado. E assim, eu acho o documentário bacana, né? Eu acho o documentário particularmente bacana. Eu acho que ele se aprofunda em algumas coisas, em outras nem tanto. E ele traz umas pessoas, assim, muito não relevantes pra contribuir com a história. Não tem tipo, Fábio Júnior? Tem. Ó. Oh. Tem Fábio Júnior, tem Silvinho Blau Blau. Amo. Tem Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, tem a Luciana... Do Luciana Mello. Luciana Mello. Né? Hoje só quero que o dia termine bem. Ai, amo. Tem seu futuro patrão, Lázaro Ramos. Uhum, Lazinho. Saiu conta, hein, Lazinho, pode ler. tem o que ele que fazia o Zorra Total, que era o Papi! Ah, sim, o não sei o que, Fagundes. Exato, Rodrigo Fagundes? Rodrigo Fagundes, exato. Tem ele. Ele falando de como o Balão Mágico afetou a vida dele e tal. E tem a Amanda Simoni, né, a grande vilã. Né? Tem e tem eles próprios, né, contando das suas experiências no Balão, né. E assim, eu fiquei assim, gostei, como disse, gostei. Mas sei lá, eu senti falta de alguma coisa, assim. Faltou pra mim alguma coisa, assim, né. Eu não sei explicar, tem, essa é a verdade. Menino, na verdade, assim, eu achei que eles... Pra mim, pelo menos, a impressão que eu tive é que eles tentaram meio que assim, gente, vamos mostrar que o Balão Mágico não era essa Coca-Cola, não era essa paz, essa alegria e essa, né, toda, né? Aí botaram o Mike ali, que claramente queria causar, né? Uhum. Ali, dizer, né? Dando umas falas assim meio polêmicas e tal. Mas que assim, né, aconteceu que... Acontecia em qualquer banda daquela época, não teve assim uma, né? Não, porque era uma grande. Diferente nesse era ponto. Era uma grande experimentação, né? Porque eles falam que veio o presidente novo da CBS pra cá e que, tipo, na Europa tava explodindo essa questão dos grupos infantis. Sim. Então ele queria tentar fazer um grupo infantil aqui no Brasil, né? E eles fizeram uma aposta, que eles falaram assim: ah, se vender 100 mil cópias, beleza. Se vender 50 mil cópias, 10 mil cópias. Ok, só que acabou sendo um fenômeno e o primeiro disco vendeu 500 mil cópias, né? Então eles foram pensando em como ir ampliando isso, isso e isso, e acabou que o Balão virou esse fenômeno que virou, né? Eles trouxeram depois o Jairzinho também. Eles botaram o mais novo do Balão, exatamente. Eu sou o Fábio também. Eles trouxeram. trouxeram o Djavan, né, que fez a primeira participação adulta no segundo disco do Balão, né? Qual era a música que o Djavan cantava mesmo? Esqueci agora. Açaí Guardiã. Não, a outra. Não, era sei Super não, Fantástico também. Ah, era Super Fantástico, era. É verdade. É verdade. E aí, menino, eles mostram isso, né? E que eles, até, tipo, esse primeiro disco, eles tinham uma empresária que prezava muito pelo bem-estar das crianças e queriam que elas realmente fossem crianças. Uhum. Só que aí a mãe da Simone mexe os pauzinhos pra tirar essa empresária e trazer um empresário amigo dela. E aí as crianças começam a falar, né? Que, tipo, elas começavam a fazer show, tipo, 11 da manhã num lugar, aí tinham que pegar um ônibus e ir pra outro lugar pra poder fazer outro show. Os shows que eram de uma hora e meia passam a ser shows de 40 minutos pra poder comportar mais tempo. As crianças conseguem começar a trabalhar na televisão, gravando até 2, 3, 4 da manhã, sabe? Mostrando que, tipo, o que importava realmente de um ponto pro outro era o dinheiro e não mais o grupo, né? Então eles vão mostrando isso. Aí eles falam, né, da questão do Toby, né, que ele... É muito, eu fiquei realmente triste com o menino lá, o Toby, na vida real. Uhum, né? Também. Porque ele sofreu muito, né? E ele diz, né? É até engraçado que no próprio documentário fala isso, né? Que a palavra que ele mais fala é medo, né? Que aí eu tive medo, uhum, medo, né? Mas isso é muito louco, assim, né? Mas o que acontece com todo mundo? Ah, ele ganhava menos que os outros, né? A família dele era mais, assim, inocente, né? Era mãe lavadeira, pai não sei o quê, então ele ganhava menos na divisão. E chegou uma época que ele tava um pouco maiorzinho, né? E excluíram ele do grupo. Nossa. Excluíram ele do grupo, né? Simplesmente. E aí parece que tinha um negócio no contrato de que se alguém saísse do Balão tinha que gravar um disco, podia gravar um disco solo. E aí bota ele pra gravar com um disco solo com a música que, tipo, alguns anos depois ia virar um sucesso na boca de outra pessoa, né? Mas não saiu esse disco dele? Saiu. Mas não divulgaram, não fizeram nada, né? E aí ele ficou triste. Mas é aí, sim. Taylor, fala você. Não, assim, eu achei interessante o documentário, sabe? Assim, apesar de tudo, apesar de eu achar que ele tem essa vibe, às vezes, de querer muito polemizar umas coisas que não são polêmicas, né? Mas eu achei interessante, né? Eu acho legal esses documentários que revisitam coisas, né, que são da minha época, pelo menos, né? Da então, nossa, né? Exato. Nossa, então, ideia. Assim, achei bacana conhecer um pouco mais, porque assim, na época a gente não tinha essa consciência do que estava acontecendo ali, né? Então, era um grupo, sim, que tinha ali, que cantava música boa e a gente se divertia e tal, tal, né? Então, assim, é bom a gente agora, depois de velho, ver, né, como era que era essa situação toda lá, o que é que eles passavam, né, essa questão, como tu falou, das crianças, que cada vez mais as crianças foram sendo exploradas porque o grupo foi fazendo sucesso e tinha que render, e aí tinha que fazer mais viagem e não sei o quê, né, e aí eles passaram a não aceitar alguns shows porque tava com a agenda lotada, né, então essa é uma loucura mesmo, né, porque como eu falei, anos 80 e anos 90, a exploração das crianças era uma coisa, né, absurda, porque... você vê Chiquititas, você vê Balão Mágico, né? Daqui a pouco sai o documentário da molecada. Aí também, ah, bom! Né? Então... Eu tinha um toque de Chiquititas pra sair, né? Pra vendo. Aí, em algum momento, o Fernandinho que tá fazendo, né? Ah, sim, exato. Mas eu achei interessante, gostei. Sim, eles falam da Xuxa, né? De quando a Xuxa chegou na Globo, né? Isso. Eles sabiam que o Balão tava pra acabar e tal. Aí eles mostram que, tipo, o Toby saiu, foi gravar solo... A Simone também tava allegedly cansada. E aí eles subiram ela pela Tiziane Pinheiro. E assim, a Simone caga na cabeça da Tiziane Pinheiro. Eu não sei quem ela é. Nunca vi nenhum programa com ela. E aí, mais no terceiro episódio, né? Eles falam da... Eles dão um tempinho pra cada um, né? Aí eles falam... Mostra a Moni falando. Aí fala da vida complicada que ela teve. De ter se envolvido lá com o moço lá que foi preso. De ter ficado na... Carandiru, aí fala do Mike, que o Mike foi com o pai, cuidou do pai até o pai morrer, que o pai foi pra prisão e tal, que ele foi pra Inglaterra, o pai lá. O Toby, que ele só se fudeu a vida inteira dele, inteira, né? Nunca teve um minuto de paz nessa casa. E o Jairzinho que ficou flopado aí, né, menino, né? Aparentemente fez muito sucesso, né? Ele e a Simone fizeram a duplinha também, né? Daí Coração de Papelão. Não lembro dessa música realmente. Coração de Papelão. Olha aí, lembrou, Leozio, lembrou. Conheço tudo. Música Balão Mágica. É porque eu sou jovem, né, Leozio? Você sabe. É, sim. Uhum. Sabe que eu sou jovem. Mas eu conheço Balão Mágico muito assim, porque o meu irmão gostava muito. Então, tipo, toda festinha que tem lá dos meus sobrinhos, sei que ele bota Balão Mágico pra tocar, então assim. E as crianças ficam, meu Deus, cadê minha música do Tim Maia? É, os pobres vai querendo ouvir Lucas Neto e ele lá botando. Mas aí eu ouvia muito, tipo, adolescência, assim, tal, porque ele era toda pegada, ele tinha um negócio do assim, Pimpão e tal, era uma coisa toda. Ah, eles falam também da relação, assim, bem por alto, né? Com bem, o meu, sim, meu querido. Meu companheirinho, você olha aí. Então. Léo sabe tudo, gente. Sim. É, maior fã. Maior fã, maior balão. Por, né? Isso, por isso que eu não vi pra não quebrar o meu sonho de. Nossa, a mágica. Da né? Pureza. É. Na verdade, eu não vi porque não tem Star mesmo. Menino, usa o meu, pode usar. Ah, depois a gente conversa. Pode usar pra você assistir. São 3 episódios, né? De quase uma hora, né? Não chega a ter uma hora, quase uma hora. É um documentário competente, assim. Ah, acabou no 3? Não tem mais, não? Acaba no 3, é, acaba no 3. Achei que ia seguir. Não, não, já acabou, saíram. Porque eu fiquei pensando quanto assunto tem, né? Pra... Não, eles encerram tudo, né? Nesse final do 3, eles usam pra poder falar de como a vida foi, até como ela tá. E aí a Simone querendo ganhar um Emmy, né? Falando assim, ah, eu amo muito vocês. Pensando assim, nossa. Nunca mais vou olhar na cara de vocês. Mas eles não ficam falando juntos nas entrevistas? Boa parte não. Mas eles estão juntos numa boa parte da. E toca songs? Não, só nos trechos, né? Que aparece trecho do programa, trecho dos discos. Triste. Mostra como eles gravaram aquele clipe, né? Do Fábio Júnior, né? Falando que o pobre do YouTube tava pendurado pra fora do carro. Bichinho, né, cara? Mas é interessante e acaba sendo um complemento pro da Xuxa, né? Que a gente vai deixar pra falar na semana que vem. Da Xuxa tá saindo semanalmente, né? Vai sair um por semana. Isso. Só. E o episódio que todo mundo quer ver é o último, né? Que é o 5, da Marlene. Ah, mas só o 5 é sobre a Marlene? Só o 5 é sobre a Marlene. Eu achei que tinha pedaços de Marlene. Não. O primeiro episódio é o comecinho da carreira dela mesmo. Ela na Panchete, aí ela falando com o Bonnie, como foi o primeiro encontro dela. Eu já tava com Marlene nessa época, não? Sim, Marlene era... engraçado você saber que Marlene era, tipo, produtora do programa. Aí, de repente, virou dona da vida da Xuxa, né? Exato. Aí aparece, eles falam, Marlene Matos, a pessoa que dirige o programa, com mão de ferro e tal, não sei o que, nanã. Mas o reencontro mesmo só vem aí em breve, né? Assim. Mas eu gostei bastante do primeiro episódio da Xuxa. Eu vi muita gente falando que não tinha curtido e tal. Mas eu achei bacana o programa da Xuxa. E tem a cachorrinha? Óbvio, né? Aquela cachorra não tem perna, né? Meu Deus, a pobre da cachorra. Rapaz, a pobre cachorra não tem vida, viado. Ele teve que assistir uma temporada todinha de Corrida das Drags, gente, ao vivo. A cachorra não tem vida, gente. Aquela cachorra... Assim, eu entendo que ela é um animal de suporte, provavelmente, né? Um animal de suporte emocional da Xuxa. Sim. A gente, ela não deixa aquela cachorra viver, né? Aquela cachorra deve falar, eu só queria ter um minuto de paz. Ela não consegue, cara. Ela não consegue. Eu tava até vendo a entrevista da Xuxa pra Giovanna Eubank, né? Aí tem um minuto que ela deixa a cachorra ficar andando em cima da mesa do podcast, né? E tu vê a alegria da cachorra. Foi a primeira vez que ela andou na vida. Ai, meu pai do céu. Mas é isso, né? É isso, que pena. E aí, pra encerrar, menino, vamos falar de uma obra-prima do cinema da sétima arte, né? Que, se a gente estiver certo, a primeira parte de uma trilogia. Mas torcemos pra estar errados, né? Que gente. É minha culpa. Também conhecido como Tem Culpa Eu. Ai, meu pai do céu, cara. Imagine você misturar After com Através da Minha Janela e Belo Desastre e piorar. Viado. Meu Deus. Eu li em algum canto que isso é uma fanfic de Crepúsculo. Ah, mas é tudo, né? Eu li em algum lugar que é uma fanfic de Crepúsculo. Crepúsculo é a culpada por todos os relacionamentos tóxicos de hoje em dia, gente. E esse filme, ele é muito confuso, né? Porque ele realmente ele não sabe o que ele quer ser. Ele não sabe, né, Léo? Ele não sabe o que quer ser. Já começa assim. Você não viu, né, Taylor? Não. Esse filme retrata a barra de uma menina que é obrigada a morar numa supermansão. Olha que absurdo. Com mamãe e novo marido de mamãe. Mãe. E ela fica falando assim, ai, tudo aqui muito extravagante, muito brega, não gostei. Essa casa tem cheiro de poodle. Exato, cheiro de poodle. Olha. Viado. Socorro. É porque ela tem que morar na casa que a mãe dela casou com um milionário. Poxa, que chato, né? É, a mãe dela é Rafaela, né? Rafaela. Casou com William. Exato. E aí eu tô vendo aqui, né, que tem o primeiro volume, que é o Minha Culpa, né? O segundo volume, que é Culpa Tua, né? E o terceiro volume, que é Culpa Nostra. Gente, bacana. E aí, como é que é o nome dessa menina mesmo? Da Noah. Noah Centineo. E aí, menino, ela fica lá e o William... Ele tem um filho, né? Que é Nick. Tem esse filho que é Nick, que é... Isso, Maria. Nick José. Aparentemente... Uhum. Aliás, mandar um beijo aqui pro meu sobrinho Nick, né? Sim, tá de volta. Tá de volta, graças a Deus. Graças a Deus, grande ícone. Tá de... E aí, o que acontece? Ele tem esse filho, Noah, que aparentemente é um cara que é super perfeito. Não, Nick. Noah é a menina. Ah, Nick. Que é um cara que é super perfeito, maravilhoso, estudioso, né? Bam, bam, bam. E que Noah fica falando, debochando, né? Ai, que lindo. Perfeitinho. E aí esse homem brota atrás dela, né? E vai dizer que ele é uma pessoa atormentada, como todos, né? Tem que, senão não pode acontecer, né? Ele é uma pessoa atormentada, né? Triste. E magra, porque... né? E magra. E magra, porque nem que o Chuck. A personalidade espalha, né, desse menino é ser magro. É ser magro. E ele tem a barra da mãe, né? Que a mãe abandonou ele, né? Sim. Eu confesso que, Léo, eu preciso tirar uma dúvida com você. Que eu não tava prestando, assim, full de atenção. Porque é um filme muito longo e muito esquizofrênico. Um papel esquizofrênico, mas, né? Um filme muito estranho. De onde surgiu aquela irmã dele? Irmã dele? É, pequenininha. Eu nem lembro de ter uma irmã daquele. Gente, esse filme deve ser ótimo mesmo, gente. Ele tem uma irmã criança, que ele fica falando com ela sobre a Noah, que aí no final ela fica no hospital. Ela, no final não, né? Antes do final ela fica no hospital, aí ele vai lá, aí ele leva a Noah pra conhecer ela. Antes deles transarem na praia. Gente, eu não lembro de jeito nenhum de ter uma criança nesse filme. Tem, viado, uma menina lourinha. Mulher. Eu tava lá, né, mesmo. Configurou. Eu vou mostrar aqui a foto da criança. Achei, criança. Tem uma hora que ele tá beijando ela na piscina, assim, né? É, não, ela tá na praia com ele. Isso, é. Piscina, tá na praia, depois tá no hospital. É, uma criança, aí, tava lá. Só que, além dessa barra, tem do mais absoluto nada, tem um plot que envolve uma gangue de carros. De quê? De carros, uma gangue de carros Velozes e Furiosos. Gente! Que eles fazem eu vou tentar contar pro Taylor como é que a gente chega nesse plot. Por favor. Noah tá lá, né, cheiro de pulo, não sei o quê. Aí vê Nick trocando de roupa e toca o celular dela, Nick percebe que ela tá observando, não sei o quê. Toda uma provocação. Aí tem um plot que todo dia Rafaela obriga Noah a ir numa festa, né? Num jantar, num negócio. Aí Noah sai com sua blusinha do Ramones, como se fosse um vestido, muito, muito roqueira, né? E aí, não me pergunte por quê, Noah vai no carro com a Rafaela e William, e Nick vai no carro do lado acelerando e dando língua pra Noah. Uhum. Aí, sendo que os quatro vão juntos pro jantar, né? Não existe Uber nesse lugar. Aí eles estão lá na festinha, não sei o que, não fala, ai, tô cansada, meu, não sei o que. Aí a mãe, Nick te leva pra casa. Ela, ai, não, que isso, tá, não vou dar trabalho. Não, pode deixar. Aí deixam os pais lá, volta Noah e Nick pra casa. Aí começa uma conversinha mais romena e Noah fala assim, você não sabe nada sobre amor de mãe. É isso, piada, ele fica transtornado. E aí Nick para o carro na estrada e fala, sai. Gente. Aí Noah, como assim? Ele, sai daqui agora. Sai daqui! Aí deixa a menina no meio da estrada e sai, processo. Aí Noah, aí ele fala, chama o Uber, faz o que você quiser. Aí quando o Noah vai chamar o Uber, vê que ela tá sem bateria. Aí fica presa na estrada. Nunca mais. Aí Noah fica lá, puxando a perninha assim na estrada, né? Conseguiu uma carona. Chega um menino e fala pra ela assim, ah, você é minha irmã do Nick? Eu tô indo na festinha. Ah, ele te deixou no meio da história que ele tava muita pressa de ir na festinha. Tô indo na festinha. Ele vai tá, ela, quê? Festa dos migos. Isso. Então me leva pra festinha. E Noah vai de carona com esse homem. Quando ela chega lá, uma cena escandalosa, né? Que faz o mundo de Noah cair em relação à perfeição de Nick. Nick está sem camisa, com um laço vermelho amarrado no braço, beijando festa várias mulheres. Aí chega uma mulher, beija a Nick, empurra pra outra, aí a outra beija a Nick, aí Nick sai bêbado, beija a terceira, e Noah fica assim, meu Deus. O que está acontecendo? Só tem certeza. Aí o amiguinho de Noah que levou ela fala assim, essa aqui é uma festa de gangue. Aí na hora que ele fala isso, eu peguei o celular, mandei mensagem pro Sasser. Eu não estou acreditando que esse filme é sobre riquinhos brigando, brincando de gangue. E aí... Aí chega um cara e dá uma bebida pra Noah. Vem aqui, a bebidinha aqui, a bebidinha aqui. Aí Noah toma um gole. Aí daqui a pouco o Nick chega, dá um soco na cara do homem. Noah, que é isso? Não sei o quê. Aí ele, não, esse cara droga as minas tudo, vou te levar pra casa. Ele tem costume de dar boa noite se der, ela vai te Aí tá lá Noah drogada no carro, gritando, não sei o quê. Aí ele leva Noah pro quarto, deixa ela lá, né, quietinha e tal. E aí vale dizer que toda vez que Nick... Noah tá sendo desmaiada em algum lugar, mesmo sem droga. Ela do nada tá deitada nos bancos, na praia e tal. Aí toda vez que Nick vai falar com ela, dá um soco na cara dele. Você fica assim, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? E aí tem o grande plot que Nick vai fazer um pega, né? Que esse, assim como o Travis é o rei da luta, né? Em Belo Desastre, Nick é o grande motorista de pega, o Momoa, né? Exato, ele deixa Vin Diesel chorando no chão. Uhum. Aí Nick tá lá um dia pra fazer uns pega com um homem que também é riquinho, filhinho de papai de gangue. E aí ele apostou, a gente só vai descobrir isso depois, mas ele apostou com um cara que se ele perdesse essa luta, o cara podia ficar com o carro dele, né? Que é a joia dele, tudo que é mais precioso. Uhum. E aí ele tá lá numa confusão que ele beija Noah uma hora, sai pra beijar outra mulher. E aí, né, ficam se provocando e tal. E Noah entra no carro do pega, porque ela fica toda hora, eu vou dirigir seu carro, hein? Aí ela entra no carro de Nick, e aí o homem da gangue chega do lado e fala assim, ah, você tá aí dentro? Vamos disputar, então. Que bacana. Aí, enquanto o Nick tá lá com a mulherzinha, Noah começa a fazer o pega. Aparece Ludmilla, né? Cheguei, welcome to Rio, baby. E aí sai Noah e esse homem disputando aí umas freadas, e o homem tentando bater no pé, comendo com dela no carro. Aí ela, ai, pra me jogar pra fora da estrada, não sei o quê. Aí Noah vence o homem. Eu quero que você registre que o homem obrigou Noah a correr, né? Que Noah só tava dentro do carro e ele falou, vamos agora, senão como é o horário é esse, Nick vai perder. A partir do momento que Noah ganha do homem, o homem fala assim... Bom, né, Nick? Era você que ia concorrer comigo, então você botou outra pessoa, você perdeu, o carro é meu. E a Nick assim. Exato. Fala assim, tá, e aí eles ainda falam assim, mas ela ganhou tal. Mas ela não é da gangue. E aí fica todo um climão, porque Nick perde esse carro, Noah tá lá, né? Sentindo super culpado e tal. E aí toda hora uma chupação, um negocinho, né, Sassi, assim, de leve. Aí a gente, né, no decorrer do filme, descobre que Noah tem um ex-namorado. Abusivo, claro, né? Que traiu ela com a melhor amiga dela. Exatamente. E aí a Rafaela, né, mãe de Noah, percebe que Noah tá muito tristinho ultimamente. Decide trazer o namorado pra fazer uma visita. E aí Noah sabe-se lá por que motivos mandou uma foto pro namorado dela beijando o Nick. Aí quando o namorado chega, ela fala assim, Nick... Ele não pode descobrir que você é meu irmão e que porque ele viu a foto da gente se beijando, né? Uhum. Ele vai contar tudo pros nossos pais. Exato. Aí o que é que ela faz pra pro ex-namorado não perceber que Nick é meu irmão dela? Nossa, que chacota. Ela fica se beijando com o Nick na piscina enquanto o namorado tá lá. Na frente de todo mundo. Que legal. Até a mãe dela quase vê, não vê porque tem uma árvore na frente dos dois. Uhum. Aí eles ficam nesse jogo perigoso, né? De sedução, de não sei o que e tal. Aí, enquanto isso, tem esse homem da gangue que tá enchendo o saco deles. E aí, num determinado momento do filme, a Noah fala que o pai dela morreu, né, meu? Uma barra. Exato, a gente acredita nisso, né? Fala assim, meu pai fazia uns pega de carro, morreu no pega, não sei o que. Vai, nossa, uau. Aí, daqui a pouco, o pai de Nick chega pra Nick e fala assim... Você sabe que o pai da Noah tá atrás dela, vai matar ela, né? Exato, que ele esfaqueou ela. Isso. Quando ela era criança. A Nick fica assim, não era morto, não era? Igual aí a gente, fala, né? Aham. Aí ele fala assim, não, a Rafaela inventou que ele morreu, não sei o quê, porque elas estavam fugindo e tal, mas ele era super violento. A gente vê umas cenas dela pequenininha, com a mãe dela sempre escondendo ela e tal, mas aí a gente descobre que o pai de Noah é um grande pega. E aí Noah começa a receber bilhetes ameaçadores, né? Não sabe de quem é, acha que é o ex, jamais faria isso. E aí a gente tem a grande revelação do pai mega evil de Noah, sequestra ela um dia. Que ele tá mandando os bilhetes, né, pra ela. Isso. Vou te matar, vou te matar, vou te matar. E ele conheceu o homem do Pega, o rival de Nick, na prisão. Serviram juntos. Mas... aí ele pega a Noah, joga num carro. Enquanto isso, o Nick tá com a investigadora que os pais chamaram pro caso. E o Nick fala, ah, eles estão no meu carro, ainda pago o seguro, tem um rastreador. Vamos atrás. Aí... o pai de Noah fala assim pra ela, eu nunca vou te perdoar por você ter perdido a corrida que a gente tava, eu fiquei sem meu carro, que era a coisa mais importante pra mim. Eu não pude ser campeão! Fala assim, não poder dirigir meu carro foi pior do que deixar de viver. E por isso eu queria que você e sua mãe deixassem de viver também. E aí Noah fica assim, o quê? E a gente fica, ah, o que que tá acontecendo? Né? Como é que é mesmo? Porque, gente, não faz sentido nenhum essa merda. E aí tem uma perseguição digna de Dandui, né? Que você acha que Nick vai fazer alguma coisa, que alguém vai fazer alguma coisa, mas ninguém faz nada no filme. Oh, só. Viado, o efeito visual desse pega, puta que pariu. Pega pra capar. É muito ruim, gente. Como pode? E aí vale dizer, Telo, que esse é um filme feito praticamente pros irmãos se pegarem, né? Uhum. Mas até então não rolou nada demais, assim, uns beijinhos, umas lambidas e tal. Aí, quando Noah é resgatada, papai morre ou não, né, a gente não sabe, eles vão pra cama e a cena corta, assim, eles estão deitados do lado de roupa, de repente estão embaixo do lençol sem roupa, e você fala assim, ué, acabou. A primeira vez deles foi isso. E aí ele fala, eu te amo, ela também te amo, não sei o que. De repente a câmera vai se afastando, aí lá embaixo estão Rafaela e o William e falam assim, isso ainda não acabou, temos que separar esses dois antes que aconteça. Gente, essa cena é muito escrota. Oh, essa cena é muito escrota, Tênia, porque visualiza, tá? Estão eles no quarto lá, achando que estão super no sigilo, discreto fora do meio. Aí a câmera vem afastando, assim, da cama. Sai da janela. Aí ela vem vindo pra trás. De repente surge a mãe aqui na frente. Eles estão, tipo, na fachada da casa, assim. Exato, surge a mãe. Observando os filhos transarem. Transarem. Exato. E aí falam, deixa eles aproveitarem cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia. Então, corta. Isso é a única coisa que pode se dizer. Realmente, meu Deus do céu. E aí, Sassi, tal qual Nimona, devo dizer que estava com expectativa sobre esse filme. Porque as pessoas no Twitter estavam assim, finalmente um filme de relacionamentos tóxicos com safadeza de verdade, com um homem bonito, gostoso. Mulher, eu tinha lido que falaram assim, não, porque é um filme espanhol, então tem várias cenas carretas. Aí eu fiquei pensando, né? E aí eu fui ver Nick, tem uma cena que Nick mostra a bunda magra assim, na roupa de surf. Aí umas outras que Nick dá dois beijinhos sem graça, sem vontade nenhuma nas mulheres. E eu falo, gente, cadê a putaria? E a conscientização pro sexo seguro? Uhum. Né? Porque eles transam na praia, Taylor. Aí ele tá transando lá, aí ele tira a camisinha, né? Rasga a camisinha. E aí depois ela fala assim, nossa, queria muito transar de novo. Tô com muita vontade de sentar, né? Queria sentar de novo. Aí ele fala assim, mas eu estou sem camisinha. E aí tem uma cena pra mostrar eles indo até um posto de gasolina, pra eles poderem comprar a camisinha, pra eles poderem transar de novo. Olha que lindo. Achei importante. É a conscientização pro sexo seguro, achei importante. Uhum. Pro jovem, né? Aí tem outra hora que ela tá meio bêbada, assim, e fala, ai, você sabe que eu quero fazer tudo com você, mas não desse jeito. Que eu te respeito muito. Isso. Olha, Brito, sinceramente, uma palhaçada esse filme. Uma palhaçada. E vai, pior que vai ter o segundo, né, gente? Que É um hitzinho do TikTok. Do TikTok. Do Prime Video, né, menino? Prime Video não tem hit nenhum e esse é. E é, mano. Se tu não fala, eu jamais ia saber dessa série. É porque a gente não entra no Prime Video, né, gente? Só entra, obrigado. Não, e eu vi o povo falando assim, nossa, esse ator Kazunik é muito safado, muito assim. E eu vejo um homem assim, sem graça, magro. Pessoas não sabem de nada, né, gente? Como pode ser? Mas, então vamos aqui pros comentários da última edição, né, nossa edição 369, né, aí. Começando com Marcelinho Souza, né, menino, dizendo assim, fui atrás de ler os comentários do final de Silo e caí num post do Reddit com pessoas que já tinham lido o livro. Resultado, tomei um spoiler gigante da história, mas vou continuar vendo, apesar de não ser essa quinta maravilha da ficção científica que estão falando por aí. The 100 é bem parecida e muito mais emocionante e empolgante, né? Entre parênteses, sou uma pessoa apegada. Vou confiar em vocês e tirar da minha grade a série da Justina e a série da Sabrina. Já contamos tudo pra você. A da Sabrina, vocês não devem tirar da grade, não. Vocês super incentivaram. E eu coloquei, as, melhores, e eu coloquei as melhores cenas no Twitter também, né? Ah, eu só achei que faltou a cena de jogar o homem no canto e falar assim, toque enquanto ela pegava. É porque tava a cena toda, tava com 3 minutos. Aí o Twitter só deixa eu botar 2 minutos e 20, né, menina? Eu fiquei com pena de ter que cortar. Você vê como eu quis prestigiar as pessoas. Eu baixei a série toda, cortei os episódios, os pedaços pra colocar lá. Não, você brilhou muito. Né? Pra poder exemplificar. Mesmo que é uma balinha na xereca, né, gente? Não, o momento que ela fala que o sonho dela era alguém ver ela transando, foi assim de uma. É um must-see, né? Uma minúcia dramática que... É um must-see, gente. Você vê toda a performance da Sabrina ali naquela cena. Sim. Ali. Ela botando a mãozinha na barriga da grávida, gente. Que hino. Ela também com o marido. Com o marido. Gente, é maravilhoso. É um grande hit, gente. Assim, se você tiver com tempo, assista, porque é crocantíssimo. E ele termina dizendo assim, acho que vou tirar Lincoln Lawyer também, porque não parece nada demais. É aquele negócio, me perguntaram, vale a pena assistir? Falei, se você não gostou da primeira temporada, não vale a pena assistir, porque é o mesmo... Mesma forma, mesmo desenvolvimento, né? Lentinha, tem que ter paciência. Mariana Barbosa. Ah, mais ouvinte do Mato Grosso do Sul. Vamos montar a fanbase. Adoro. É porque Mariana é do Mato Grosso do Sul, né, menino? A Carol Borges também é do Mato Grosso do Sul. E tem a menina Dani, que lá com as amigas dela também. Com as amigas. Eu amo, gente, o fã-clube. M sempre indicações nada a ver, mas esse ano parece que tá justo, né? Depende do ponto de vista de quem vê, né? É, se você só assistiu nos últimos anos The Last of Us, Succession, Vanjinha, Ted Lasso, realmente tá difícil. E White Lotus, né? Exato, e White Lotus. Todo mundo falando dos outros como a oitava maravilha, mas confio nos comentários de você e vou passar essa, porque não tô com tempo sobrando. Correto. Muito que bem. Corretíssimo. Sila, eu gostei bastante também e achei nada a ver a resolução da morte do carinha. Vocês vão me dar bloco, mas eu me entreti com o filme da Nina Dobrev. É muito idiota, mas eu dei umas risadas. Amiga, a gente não julga ninguém. Ah, eu tenho informação de Sila pra trazer pra vocês, viu? Então fale. Fui atrás e na cena que mostra o Juliette saindo da um negocinho, os corpos estão lá, assim, do xerife da esposa. Ela botou o distintivo realmente em cima do corpo. E aí, quem mais temos aqui? Rafael Rocha, né, menino? Mais uma vez vocês encheram meu domingo de alegria. Rafael, que é o limoneiro principal, né? Exato. Me sinto tão íntimo de vocês que os considero meus amigos pessoais. Mas nós somos amigos pessoais de todos vocês. Assim como o Balão Mágico. E a Xuxa foi. Achei que vocês iam falar da nova polêmica do Rafael Cardoso enquanto ele era casado. Não, menino, porque a gente... Isso é muito baixo astral. Isso é muito baixo astral. A gente fala... Você pode ver que dificilmente a gente repercute aqui morte. A gente tenta fazer um programa leve. Baixo astral a gente deixa pra vida real. O Cardoso, o primeiro contato que eu tive foi pegar meu irmão dele. Né? Que delícia. O Rafael Cardoso pegando o irmão dele, não eu. Ah, que delícia, o Verão. A gente mostra o umbrim. Naquele filme pavoroso do incesto? Sim, começo ao fim. Eu vi isso no cinema, tá. Né? Olha, eu pensei que era na vida real, gente. Eu tava falando e eu tava aqui. Mas era na vida real do filme. Eu vi esse filme no cinema, né? Ah, é um bom filme, assim, plasticamente. A história é uma bomba. Tinha várias pessoas saindo da sala quando elas entenderam o contexto do filme. Tão bom. Né? Era um caso do set filmado. Era o caso do set filmado, exatamente. Estou esperando ansioso para a opinião de vocês sobre o Doc da Xuxa semana que vem. E sobrevivendo em grande estilo. Já dei opinião, talvez não vai ser que você goste, mas já dei. Sim. PS, eu sou o mala que ficou falando pra vocês verem Nimona no Twitter. Twitter. Vejam Nimona, hein? Vejam Nimona. Já viram. Eu não vi, eu disse pra vocês que eu não ia ver. Depois dos meus comentários, ele vai mandar o DSP. Ai, ai. Então vamos aqui pros nossos comentários no Spotify, também, que continua aí esse grande hitzinho, né? Na semana passada teve gente que comentou depois que eu li os comentários, né, menino? Mas vou te dar essa moral aqui, tá? Neide Amanso, parente de Amanso e de mim também, né, gente? Falando assim, eu parente amo... Como é que é? Parente da Brit. Ah, verdade! Lançou aí, Scream and Shout. Não, mentira, é outro. Eu amo e me divirto horrores, ao mesmo tempo que me dá uma aflição enorme. Vocês comentando os outros com a ordem cronológica toda cagada. Mas é só o que a gente faz aqui, gente. É não seguir a ordem cronológica dos fatos. Ah, a gente seteia os fatos apenas, né? A ordem. Aí ela bota kkkkkkk. a maior e melhor fuleiragem da podosfera, sim. E carinha de apaixonada. Garota, fuleira. É, mas nós somos fuleiro mesmo, né, gente? E aí, o que, que temos aqui mais? Nosso amigo, pastor Tiago Costa, dizendo: sempre que vocês falam muito mal de uma coisa, me dá mais vontade de ver do que de passar longe. Baixando aqui o horror da Dolores. Obrigado por existirem. Ai, ai. Mas tem coisa que a gente fala mal com ela, a pena, isso aí não vale. A gente é o Flash Reverso, né, das séries, né? Sou Roberta, né, dizendo: a parte final do comentando os comentários está virando um dos meus momentos favoritos. Olha. Por favor, não parem. Hashtag Logadinho 2024. Uhum. Tá, será esse menino? Que loucura. Carol Borges. Olá, meus amigos. Olá. Olá, doutores. Olá, Carol. Olá, prezada. Mais uma semana sem ver nada da pauta. Estou gostando bastante de Hijack. O episódio 4 é muito tenso. Menina, tu já viu 5? 5 também é bom pra caramba, hein? Menino, que é Hijack? Hijack é sequestro lá, do Chris Elba. Do Chris Elba. Ah, sim. É do Chris Elba. Ouvindo o podcast agora, enquanto espero o próximo sair. Um grande beijo. Um beijo pra você também, Carol. O que mais temos aqui? Dan Clayton. Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, exatamente. Nossos fãs, nosso núcleo. Ai, gente, amo. Vamos fazer uma tour lá. Dan Clayton, 96, né? Dizendo assim: essa série dos tubarões, só de ver a capa, eu passei longe no Prime Video. Tão boa. Perdeu qualidade. E um adendo: The Other Two foi indicada ao único Emmy em roteiro pelo episódio do teatro, Leoz. Episódio do teatro. Ah, o da peça da... É bom? É ok. Gente. É The Other Two, isso. É bem exagerado. Eu até pensei em te falar pra ver ele, mas não. Não, só no Simulio da Marvel mesmo, então, né? É que esse do teatro é tipo assim: eles vão numa peça que é sobre a AIDS, né? Ah. E aí a peça, tipo assim, a peça é em vários dias, e eles ficam voltando: ah, agora vai chegar. Ah, não, agora a gente vai pra história. E eles ficam: gente, mas cadê a AIDS? E toda hora ficam dizendo: ah, amanhã vocês vão voltar pra espetáculo de 11 horas. As pessoas ficam dormindo. O que tá acontecendo? É uma loucura foda. O próximo comentário aqui de Dr. Bernardo dizendo: de volta aos 15, finalizou bem todos os ganchos, deixados na primeira temporada. Os indicados ao Emmy foram bem previsíveis. Estou na torcida por Succession, Mrs. Maisel e Beef. E perguntou: já viram Gotas Divinas? Vi o primeiro episódio, achei uma sacoleta gigante. Gotas Divinas. Gente, pensei que era Nimona. É a série da Apples, TV. Entendi. Eu vi o primeiro episódio e achei um saco tão grande, gente, que eu não sou obrigado. A menina Suelen também, né, que tá sempre junto com a gente aqui no Twitter, no grupo também, maravilhosa. Dizendo: verdade, os outros saíam às quartas e sextas. Óbvio que não tinha como ter contado o final semana passada. Falha nossa. Se bem que fora da cronologia, poderia. Né? Poderia, né? Resumo dos adolescentes velhos já me basta. Não continuarei. E atualizada na greve com vocês. É isso. Eita. A gente é muito sindicalizado. Tamo lá, correspondente ok. Direto da greve. A gente tá aqui agora, Gabi Fernandes, dizendo: a saga da Ju, amei, mas não verei. Acompanharei pelo logado. Adoro. É, já li tudo, né, então. Kaique Tavares, menino, disse que ia comentar, comentou mesmo. Se ia comentar, comentou. Dizendo: gente, assistam Flashman The Trouble. Não é possível que ninguém tá vendo essa maravilha, carinha chorando. Flashman. Amigo, é porque no caso. Eu vi Flashman. É porque no caso aqui, eu já vi essa série, porque essa série passou em novembro do ano passado, né? Que? Não comentei, mas vi. É a série com a Claire Danes, com o Timothy Olyphant. Não, com a Lizzie Kaplan e com o menino do Rede Social, Zuckerberg. Lex Luthor. Lex Luthor da Balinha. É, aqui no Brasil chegou como A Vida Secreta de Toby. Né? Eita, do Balão Mágico. Toby sofreu muito, né? Sofreu muito. Crossover. E por último aqui, o nosso comentário do nosso amigo Zé Gui, também dizendo que apenas de cara com os plots da série da Amazon. Claramente, Bezos já tá no GPT. Zé Gui adorou as imagens. Zé Gui, ele ficou mesmerizado. Ele falou assim: eu só acredito vendo. Aí assistiu e falou assim: não acredito. Eu mesmo falo: meu Deus, as atuações. De volta aos 15 é a série Teen que todo mundo deveria estar falando. Fatos. Agora vou ter que retomar Silo. Vocês me pagam. Isso. É. A gente é tão bom, né, menino? Faz que nem eu, menino. Pega do 7 em diante. Mas... meus livros. Ai, ai. Mas então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast, né? Lembrando que você pode apadrinhar aí no Patreon ou no PicPay, procura por Logadinho, faz toda a diferença. Deixar comentários no Spotify ou no site, onde você achar melhor. Eu tô amando. Aproveita pra manter a conta no PicPay. Ativa. Exato, aproveita pra manter a conta no PicPay ativa sem pagar taxa. Eu continuo amando esse monte de comentários, gente. Mandem. Eu vou ler todos eles aqui. Mandei. E eu vou ler todos eles aqui, né? Enquanto for possível, obviamente. E queria que Leozio falasse do seu novo conto, onde as pessoas podem adquirir, o que elas podem fazer pra divulgar, propagar essa palavra maravilhosa. Gente, finalmente posso falar o título, né? Olha aqui. Graças a Deus. Gente, temos aí conto novo, O Que Não Foi Escrito. É um continho bem curtinho, acho que ele tem umas 30 páginas lá na Amazon. Está disponível aí no Instagram, no Twitter, mas no meu site. Vou atualizar meu site logo em breve, né? Mas qualquer coisa vocês botam assim, ó, tinyurl.com/o-que-não-foi-escrito. Ou vocês põem O Que Não Foi Escrito na Amazon para aparecer. Mas o Sassi vai linkar aqui, tenho certeza. Então, sim, facilita. Gente, é áudio? Não. É porque não foi escrito. Ah! Garoto! É uma experiência religiosa. Luciano já leu. Hoje já vi recomendações de Érica, né? Que foi leitora crítica. Luciano também recomendou muito, já leu, já estava comentando comigo. Então, opiniões abalizadas aí de pessoas relevantes da mídia, né? Amo. E aí, é um conto adolescente, é um conto fofinho. E que talvez gere alguma outra história maior aí depois, né? Não vamos nos antecipar mais. E que em breve pode virar um filme na Amazon Prime também. Exatamente. E enviem pra Lazinho julgar. Fala assim, prioriza esse aqui, Lazinho, Babi Dilt, Paulo Pimenta e tal. Em nome de Jesus. Por essa água de Jesus. Exatamente. Ai, meu pai. A capa é do Jeff Lustra, maravilhoso, viu? Depois vocês vão lá dar biscoitos pra ele também. Fez essa capa em tempo recorde, meu querido. E a capa então, ficou belíssima. Bom, ficou sim. Perfeita. Belíssima. Taylor Rocha, contatos pra shows, onde as pessoas podem te achar? Menino, ó, não tô contando conto, não, mas estamo aí no Twitter. Mas aumentando um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. De bobeira? Tamo aí no Twitter, Instagram, né? Únicas redes. E Threads? Menino, tá lá o Threads, né? Eu ainda não fechei. Tá inativa, né? Igual eu desinstalei o aplicativo, né, menino? Pois é, não desinstalei, tô com preguiça. Tá lá. Aí... Eu desinstalei. Tá lá, o bom é que assim, né? Até hoje não tem a versão web, né? Então não vou usar mesmo. E é isso, Taylor Rocha lá. Tô sempre postando aí as coisinhas que tô vendo, né? Tô agora tirando atraso de algumas coisas, né? Então comentem, né? Lá o que vocês viram, o que vocês não viram, gostaram, não gostaram, né? Pra gente interagir aí. É isso. E essa semana, se você quiser ouvir mais de minha voz, né? Eu vou estar no Cinemação dessa semana. Na verdade, estou, né? Porque eu vou lançar no domingo, Cinemação sai na sexta. Tô no Cinemação dessa semana aí, que a gente tá falando sobre a biografia de Robbie Williams, né? Eita. Exato, que na sexta-feira, quando o programa saiu, seria aniversário dele se ele estivesse vivo, né? Mas como ele tá falecido, a gente fez um podcast aí relembrando os hits, né? Da carreira de Robin Williams nessa semana no Cinemação. Tá bom? Lembrando que talvez se eu tiver ficado com coragem, gravei um podcast falando sobre Missão Impossível, Oppenheimer e Barbie, né? Lembrando que semana que vem a gente vai falar de Barbie nos detalhes, vamos easter egg. Mentira, claro que não. Mas vamos falar do filme, né? Eu vou falar de tudo, você tem que assistir. Exato, vamos falar de tudo, tem que assistir. Então, mais uma semana pra você poder ver antes da gente jogar os spoilers e tudo, tá? Então, pode ser que tenha saído esse podcast stream ali, acho que uns 30 minutinhos, só pra dar um brilho? Talvez não. Talvez seja emendado nesse podcast aqui também. Tudo pode acontecer. Meu Deus. Depende da cabeça do editor, gente. Fica atento aí em todos os locais. Pô, exato. Stay tuned. Ou não. É o que não foi gravado, né? Talvez. Exato. Novo conto. E vamos torcer pra seleção brasileira amanhã, segunda-feira, que estreia na Copa do Mundo Feminina. Tá? Vamos torcer. Eu te falei o que a firma falou sobre a Copa Feminina? O que? Falou assim, quem quiser assistir os jogos, fica à vontade, depois compensa as horas. Ai, que otários! Mandou um comunicado oficial pra isso. Ainda bem que os jogos são 7 da manhã, né? Então, sucesso demais. Mas vamos torcer pra seleção brasileira, então, prestigiar as meninas do bol. Quem sabe vem aí o primeiro título. E estamos chegando ao final desse podcast. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau. Attenzione, pickpockets. Keep the party going, not one hair out of place. Yes, I gave it.